that you like. Gonna give my heart to break. Prêmio Seriedade Anônima 2020 começando! Gritei baixo pra internet não cair. Minha gente, esse ano, né, tá com tudo e não tá prosa, realmente, né, o ano que não começou, chega aí ao seu último mês, e a gente tá aqui pra celebrar, né, tudo que teve de bom, um ano tão abençoado, tão gostoso. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com Telo Rocha. Eita, vamos começar a premiar todo mundo, né, todo mundo que foi ruim Nem esse ano. Nem todo mundo, né. Menino, vamos premiar aí quem merece, né? No final das contas. Já tô aqui com minha camisa que eu confirmei minha participação em Homem-Aranha, né? Então. Adoro Homem-Aranha também já. Exatamente. E quem tá aqui também já emocionado ali, já tava limpando as lágrimas, né? De tanto que tá. Márcio Zanon, Tisdale. Alô, alô, graças a Deus, estamos aqui de novo. Vocês estão vendo minha cara branca aparecendo. Ah, inferno. Jesus. E gente, pensei que era uma das Winx. Amo. E sem rosto, né, só o display, temos aqui a Lily Rabe gótica, Erika Troll Toretto. É, gente, hoje tô gótica porque a internet tá uma bosta, eu tô em protesto, tô de luto, entendeu? Já não achei foto de Lily Rabe sedenta, que não deu tempo, então foi ela de gótica mesmo, e é isso. Olha, se você está assistindo essa live pelo YouTube, né, já temos pessoas aqui, Paulo Gess, Débora Silva, Wendel Júnior, Telo Rocha, que está na live também, e aqui, né, então você está entendendo essa mecânica, vai entrar, sair não, gente, né? Provavelmente, né, parece que já teve uma sabotagem aí na luz, na internet, as pessoas já têm um Lima, Ai, meu pai, isso, gente, é Lima não, mas não é, né? Então. É sim. Ó, temos a Natália, a Suâmia, a galera tá comparecendo. Menino, mas você... mas só pra avisar que o plano de Lin-Manuel e antes mesmo de Giancarlo Esposito já está indo por terra, né? Porque Katie Sakharoff entrou em Mandalorian pra matar Esposito e virar uma rua de festa, porque Another Life está voltando aí, gente. Vem aí, essa série maravilhosa aí na Netflix. Mas se você tá ouvindo essa versão em podcast, né, e não tá entendendo nada, é assim, é o mínimo de edição possível, né, a gente tá agora com essa política, né, realmente de contenção de gastos, que... Então, fiquem ligadinhos essa noite, vai ter algumas surpresas, porque assim, apesar da gente estar aqui, né, virtualmente, remotamente, a cerimônia está acontecendo em Los Angeles, no auditório da fábrica de coxinhas, né, então dessa vez não foi à distância. Gente, tá tudo sendo o máximo, tem aqueles ar-condicionados do cinema, né, que joga o ar pra fora da terra, renova toda hora, então assim... Da terra? Sim. Adoro. Temos todo mundo higienizado, testado na porta, tá andando assim, um come e bebe e um teste, né, rápido, Zanon que providenciou aí, com seu conhecimento biológico. Mas nós tivemos essa manhã, né, do dia que estamos aqui transmitindo, um grande protesto em frente ao auditório da fábrica de coxinhas. Milhares de pessoas peladas, sem roupa, usando apenas máscara, acamparam com distanciamento social na porta do auditório, exigindo a entrada de The Undoing, grande clássico aí do ano, na premiação. Errados não estavam, né? Então, então assim, eu não sei o que a organização do Seriedade, né, combinou com o pessoal pra eles saírem de lá, pra poder a galera entrar, né, sem ver os peladão tudo pela frente. Mas parece que vai ter alguma surpresa com relação a The Undoing. Não sei se vai ser, de repente, um prêmiozinho aí de... né, de... uma lembrança. Melhor leite em pó do ano para Hugh Grant? Exato. Mas vamos abrir o link ao vivo, então, do auditório da fábrica de coxinhas? Eita, vamos. Partiu. Então vamos lá, hein? Tudo na sua imaginação, galera. Ah, olha, não. Aí. Temos um número de abertura potente, né? Com as vozes incríveis aí de Lauren Graham e Piper Perabo. Estão fazendo um show nesse palco. Azul. Anos 90 chora, hein? É, cadê Maraia? Porra, Maraia. Gente, tô gostando muito desse número. Não identifiquei. Opa! Ó, temos aí Ahsoka Tano! Ahsoka, soca, soca. Ó, o povo tá aqui, Maria. A nova protagonista de Mandalorian. Maria Graças tá dizendo, peladona. Débora disse, peladona vai aparecer sem roupa, o povo todo, né? Tá aí na expectativa. Gente! Mas o número tá acabando agora e não, quem tá entrando no palco, né? Nicole e Hughie, né? Nossos queridos aí, Nicole Kidman e Hugh Grant. Ela tá de casaco Paul. Verde, gente! Sim! E ele ainda tá inteiro ainda, né? Foi inteiro? Não, mas ele tá meio feito Thanos, você vê que ele vai andando, só que são um pó preto, são um pó branco. Tá aqui mesmerizada com o Hughie, tá dizendo assim, humano, o que tá acontecendo com esse humano? Ela tá chocada. E olha que tá na plateia, só observando. Gente. Eu amo pela dona. Bom, mas Nicole Pela dona só não tá porque tá gravando, né? Ele foi convidado, mas tá gravando o Senhor dos Anéis aí. E aí não pôde comparecer, Peladão. É. Caramelo, você não atrapalha essa transmissão com esse momento, né? Crítico. Peladão mais famoso do Senhor dos Anéis. Puta, né? E olha, Nicole e Hugh começaram aí, né, a explicar a premiação e tal. Aparentemente, eles foram o presente aí que os fãs de The Anduin receberam. Não falaram consolação, nada sobre os prêmios extras. Mas eles já estão falando sobre as categorias de atuação, que afinal eles entendem muito, né? Então, nada melhor do que essa galera aí contar pra gente quem venceu, quem perdeu. Então, né, vamos ficar ligadinho para saber quem ganhou o grande prêmio aí de Atriz Possuída, né? Um prêmio que costumava ser de Juliana Margulis. E vai voltar, né? Em breve, vem. Sim. E olha, entrou no Jupe no palco agora, pegou a caixa do violino e tirou uns martelos, né? De dentro. Então temos aí um martelo de prata, um de bronze e um de ouro, né? Um rabo. De gato. E aí Nicole tá explicando que todos os martelos foram muito bem higienizados, foram passados na lava-louça duas vezes, né, para os vencedores não terem o problema aí de pegarem nada contaminado. E eles já vão começar a contar pra gente, olha, quem ganhou a Atriz Possuída, começando pelo martelo de bronze, foi Journey Smollett, a Letitia de Lovecraft Country. Roubado. Roubado. Bronze? Chocado. Terceiro lugar, entrou chocado. Aí no palco com todo o elenco de Birds of Prey, né? Todo mundo distanciado. Aí, e o martelo vai cantar. Passarinha vive. Essa aqui. Olha, foi... René Montoya pegou o martelo pra meu ela. Pai. Ela não aguenta não pegar esse martelo não. Tira ela daí. Tira, vai e passar René mal. E René falou aí, assistam a comissária de bordo que será a vencedora de Seriedade 2021. Já fez a prova. A rival de Undoing. Ai, gente, que prêmio emocionante, né? E aí, né, direto com o link com o Brasil, a galera teve que pegar um voo mesmo sem poder entrar nos Estados Unidos. O grande martelo de prata vai para Camila Morgado de Bom Dia, Verônica. Ela vai aparecer no telão? Menina, ela tá lá. Ela tá lá e disse assim, estou grávida de Luiz Carlos Prestes e vou ter minha filha no Brasil. Socorro! Aqui na fábrica Bangu. Pois é. E acompanhando aí a brasilidade, temos a grande vencedora deste ano, Marjorie Estiano. Este ano é de Marjorie. Este ano é de Marjorie. Martelo é do Brasil! Olha, esse vice me deixou um pouco assustada, hein, vou te dizer. Porque eu falei assim, pô, dividiu os votos dos brasileiros e tal. Sim. Acho que não deu pra Marjorie, mas este ano... Pois é. Natália Santos disse aí, quero pedir o VAR desse negócio, né? Que eu acho que é aquele negócio de técnico. Olha aí, que delícia. Leti ganhou. Este ano é meu, diz Marjorie no palco nesse momento. E Maria falou, Camila maravilhosa. Marjorie quer fazer um número musical, no eu posso tentar te esquecer, mas você se encerrar. Né? A Natália cancelou o VAR, falou que Marjorie é rainha, então por favor. Vou cancelado. Agora a Hughie tomou a palavra, vai falar sobre o melhor ator possuído. Mas ele tá emocionado, menino. Tá se tremendo? Olha a emoção. Não, e Hughie falou que vai chamar uma pessoa da idade dele, apesar de eu achar que é mais novo. Então, o martelo de bronze já chamaram aí Peter Gallagher, o Mitch de Zoe's Extraordinary Playlist. Que foi outro atorzão também, bem forte também. Eu amo o Peter Gallagher, não fala o nome não, garoto. E o que babou no microfone, vocês viram, né? É muita emoção, menino. Eu tô achando que ele tá muito emocionado. Acho que ele diminuiu de tamanho, ele tá desfazendo no palco. Ele tá babando, aí tá molhando o leite na água, aí tá... Ele acabou de revelar aqui que Peter Gallagher é irmã dele. Oi? O quê? É minha irmã. E, gente, mas não é um cachorro? Pois é, menino, você vê. Segundo lugar, entrou peladão no palco também aqui, pra alegria do Sass. Paul Mescal, né? De Normal People. Que Paul Mescal famoso. Já tem o leite do Paul Mescal, né? Agora. Exatamente. Combinou. Ai, adoro, vou fazer um café da manhã. Gente, agora... mas esse filme tem Paul Mescal. Opa, desculpa aí, não sabia se era lá e familiar. Menina, eu não tô entendendo porque, assim, tá um enquadramento meio só mostrando a galera de cima e parece que eles já estão entregando o martelo de ouro pra alguém, mas eu não tô vendo a pessoa. Será que é anão? Ah, menina, ah, Benjamin, Evan Ainsworth, Miles de Maldição da Mansão Bly entrou junto com o possuidor dele pra receber, né? Menino. Gente. Menino, mas quem tá recebendo, afinal? Quem ganhou? Não, foi o Benjamin, né? O garoto, Miles. Mas quem entrou foi o Luke? Não, Luke entrou depois, porque ninguém tava enxergando. Aí ajeitaram a câmera pra poder mostrar Luke o garoto. Luke entrou nele, ah... né, no caso. Gente, que horrível. Garoto. Ele não é familiar mesmo, então posso falar o que eu ia falar. Não, pode falar tudo. E a gente segue aí, né? Atuação plural dessa vez. Então, Nicole continua no palco, porque afinal não tem outra pessoa pra entregar esse prêmio, né? Uhum. E já começaram aí, menina, entrou uma galera atirando, porque oi? Aparentemente Dylan Minnette ganhou aí como Clay Fragmentado o martelo de bronze. De bronze? Sim. Ah, não, gente. Agora eu quero VAR. O que agora que tá acontecendo? É o Coquetel Molotov ali, gente, no fundo. É o quê? Coquetel Molotov ali. É porque, sim, né, a galera. E olha, em segundo lugar, o palco vai encher agora todo o elenco de Dark, que é filho de todo o elenco de Dark. Dark. Adoro. Muito Dark, puro Darkness, aprovo. Porra, tão góticos, né? Tudo sou bem gótica. Gótico. Tudo bem. E, primeiro lugar, o pessoal tá fazendo suspense. Não acredito, Reese Witherspoon, finalmente justiça, tá no Reese-verso. Reese-verso, vivíssimo. Eu gosto que essa premiação... É Reese, né? Tá aí, super feliz. Big Little Friends, né? Cati falou aqui, que isso, de Laminete merece ouro, olha. Meu aí. Deus do céu, socorro! Gente, olha a droga, olha a droga! Menine, eu gosto desse falou, prêmio que a gente reclama, mas aí quando vê o principal, a gente fala assim, pô, mereceu. É difícil, o seriedade é muito difícil. É um prêmio de camadas, né? Sim, como um casaco de Nicole. Isso. E seguimos aí para a canastra real, né? Então, aquela atuação que é positiva, né? Dá a volta, mas assim, né? A qualidade. E aí o pessoal já tá uns offs, assim, um monte de livro. Tô entendendo muito bem. Mas parece que o terceiro lugar é Penn Badgley, Joe de You. Olha aí, gente. Que nossa. Porra, que atuação, hein? Não, gente. Por favor, não me decepciona, não, gente. E temos aí o segundo. Opa, já chegou ali com uma faca de carne. É o Billy Butcher, Carl Urban, The Boys. Porra. Olha. Apareceu agora um monte de hétero coçando o saco. Cuspindo no chão, né? Né? E o primeiraço, tô voltando pro palco. De Laminete. 13 Reasons Why. Ai, pelo menos isso, né? Gente. Dois martelos na mão, vai matar os estudantes todos, colega. Gente, esse acampamento do terror dessa vez vai sobrar pedra sobre agora pedra. American Story. Olha aí, Dylan felizinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Consegui o que eu queria. Harry Potter. A cabeça já tá martelada já nessa foto. Mas agora o bicho vai pegar, porque temos o prêmio de melhor elenco. Então, né, haja. Gente, pensei que era melhor animal. Eu também. Inclusive, todo o elenco de The Undoing tá subindo, né? Tá lá junto pela dona, peladão, advogada Coringa, Noah voltou, pai do Jack Bauer. E Versace. Sim, Versace Sombra. E eles estão chamando aí, ó, tá vindo outro número aí, Lauren, chamando o povo, porque Zoe's Extraordinary Playlist ganhou o terceiro lugar, a medalhinha de bronze. Acho que merecia mais, mas tudo então, bem. Então, né? Pois é. Vamos esperar, porque sempre vem uma surpresa, né? Não vamos reclamar, reclamar na hora certa. Bom, o pessoal saiu, o bonde saiu a carreta, né? E aí o segundo lugar é a galera britânica. Mentira, não é não. É a galera de Eu Nunca. Muito quem? Olha! Adoro! Porra, Mindy Kaling tá como? Felicíssima. E em primeiro, sim, a galera britânica de Sex Education. Scully tá lá, vibrante, né? Lindíssima, as meninas tudo. Vestido... Ué, mas ela tá de Margarete, porra. É, fez uma exceção aí, né? Adoro de Margarete Menezes. Toda cheia de laque e cantando axé. Gente, olha, surpresa com Sex Education ganhando. Pois é, menino, Sex Education levou um monte de tempo. Nem sabia que tinha elenco? Claro. Cala a boca. Pra mim era só a Juliana, só possuída. Que absurdo. Ai, ai. Achei que Zoizinha ganhava essa. Pois é, merecia, né? Mas olha. Porque tem duas pessoas famosas, né? Ela e a Laura Graham. Do Sex Education só tem Juliana, né? A cara do Eric pra vocês que julgam Sex Education. Gente, mas ele não tá em Zoe na playlist? Garota. Não, ali é outra dele. Pra última categoria, Nicole já avisou que ela e Hugh vão dar um tempo agora, que ele tá precisando descansar. Mas ele ela tá precisando já se recompor, né? Que ela tá juntando ele no casaco pra levar embora. Ele tá precisando deitar e morrer, né? Esqueceu, né? Mas ela já chamou a Reese Witherspoon pro palco, porque a categoria agora é melhor Reese Witherspoon, então não tem a menor chance, né, dessa mulher não ganhar. O povo já tinha expectativa. E ela já avisou aqui, ó, entregando o martelo de bronze pra ela, que Reese Witherspoon, Madeline de Big Little Lies, é a terceiro lugar aí. Então, garantidíssima. Depois ela falou... Que Reese Witherspoon Bradley, de The Morning Show, é o martelo de prata da noite. Eu jurava que ia ser ouro. Pois é, né? Mas o ouro, ela tá... Ixi! Falou que é pra subir Ana Sofia Robb. Mentira! Não acredito que a melhor Reese Witherspoon não é Reese. Vocês são muito pró mesmo, hein? Não é morto, gente. Gente, olha. O plot twist que andou em. Andane. Sei andou lá, para não que teve? Reese correr. Exatamente, porque olha, eu tô aqui chocada, passada. Não, ó, vocês são muito abusados. Ana Sofia, olha a Reese de verdade aí. Também, ó. Chocadíssima, o que tá acontecendo? É minha irmã? É minha, sou eu. Ó, o povo tá aqui. O Alex Machado falou, que bosta. Que absurdo. A Raquel Serrano chegou aí, deu boa noite, prezados. Maria Graças tá assim, que absurdo. Boa noite. E a Nicole e o Higgs se despediram realmente, porque estão entrando no palco agora os vencedores da grande categoria sensual do ano passado, Delício e Delícia, né? Então temos aí David Harbour, de Stranger Things, e Linda Cardellini, de Morta Pra Mim. Vieram dar o ar da sua graça. Pra contar aqui, tá em Gavião Arqueiro, né? Como mãe de que se tá assim. Como Vera Farmiga. Ó, o Cati falou que mentira que o Reese foi esnobado nos seriadores também, mas não foi. Mas ela não foi. Foi, gente, é ela. Ela ganhou dois prêmios, só não ganhou um. Menina, a Sofia Robb ganhou pra tudo dar certo agora no Reeseverse, que ela vai ganhar desde cedo e agora vai começar a ganhar tudo. O Wendell falou que foi por causa de Carrie Tyrus que ela ganhou. Eita. É, também pode ser que aconteceu isso. Mas ó, os gostosos estão aí e estão chamando um monte de descamisado pra subir, tá uma loucura. Opa, já chamaram aí o Delício terceiro lugar, que é Charlie Gillespie, o look de Julius Fantasma, tá com os braços de fora assim, tocando pra todo mundo. Gente, tocando, que... tocando, não disse o quê, né? Pois é, fiquei abalado. E o segundo lugar, medalha de prata, temos aí um francês, Lucas Bravo, Gabriel de Emily em Paris. Só padrão ganhando essa categoria, né? Só branco padrão ganhando. Exato. Mas você tá esperando o quê da Ziag? Pois é. Só isso, e em né? Primeirão, como não poderia deixar de ser, Henry Cavill, né, por The Witcher e montagem do PC Gamer. Ele já chegou lá, viu na roupa, o traje do Superman, falou assim: não vejam o Snyder Cut. Boicotando o próprio filme, errado. Ele não amo. Sabe. Nunca errou. Olha, eu acho que o PC Game, meu, não tinha como. Tipo, não, os nerds entraram em polvorosa. As IAGs entraram em polvorosa. A TI, os... né? Estimulou a imaginação, né, do povo. E estimulou a TI. A quantidade de pessoas inscritas nas faculdades de TI para o vestibular do próximo ano subiram muito. Não. Tentando achar homens assim na TI. Vão se foder. Ah, tudo bem. Ano da TI no Brasil. Maria Graça falou: só os palmitos. E Débora, não votei nisso aí, não. Não colaborei com isso aí, não. Tá. Ai, certo, certíssimo. Eu não colaborei com isso também, não. Absurdo. Cati falou: abraço do Luke bem tentou, mas ninguém supera o PC Gamer. Até porque, né, gente, aqueles braços daquele PC. Porra, olha. Nem o PC resistiu, né? Não deve ter pois nem ligado mais. E, gente, a delícia, né? Já estão chamando aí. Entrou uma pessoa, tipo, tateando o chão, assim, parece estar procurando um dente. Que susto, aí... pensei que era tateando Maslano. Não, e revelou que é Dana Paola, né? A Lucrecia de Elite, a nossa Vanessa espanhola. Oh, a mulher que mais trabalha, né? Sim. Dona Paola, merecido, minha mãe. Lucrecia, né? Tá aí na música, sempre tentando, pelo menos na seriedade ela conseguiu. E em segundo temos mais The Witcher, aí Anya Chalotra, Yennefer de The Witcher. Muita Yennefer, lenda maravilhosa. Eu quero ver ela montando PC Game, eu não quero ver ela The Witcher, pô. Mas, Érica, eu queria saber o seguinte, você que entende mulher, quem que você acha que ganhou o grande martelo de ouro? Menina, você me pegou de surpresa que eu não tenho a lista aqui na minha frente, então tô um pouco tensa. Deixa eu ver. Vou te falar Tá. Ó, temos aí Evan Rachel Wood's Dolls. Tá? Não, isso aí não. Alba Batista, Ava de Warrior Nun. Não. Temos Journey, Letitia, de Lovecraft. Eu tô com Journey. Maite Perrone, Alma de Desejo Sombrio. Não, só se for trollagem. Lily Collins, né? É, Emily BCT de Açúcar, Emily em Paris. E Natalie Kelly, de The Baker and the Beauty. Pô, Journey, acertei sem ver. Com certeza. Eu acertei o olho além do alcance. Porque tem que consagrar. Não é possível que ganhou outra pessoa branca. Eu aguento mais isso, vou embora. Bom, então, né, pra descobrir aí se a Erika tá antenada na gostosura feminina ou não, a grande vencedora foi Journey Smollett. Pô, até... Pô, porque nessas IAGs votaram também. Pois é, né? Exatamente, sim. Agradou todos os públicos. Votaram pela passagem. This is a man's world. Funko loiro. Adoro. Carinha, ó. É, mas você mostra só as pernas, tapa a cara. Pô, tu tá branqueando a menina, ó. Só isso, só mostra minha arrastão. Pronto, valeu. E soltaram a bicharada agora, né? Rock rural, porque vamos descobrir quem é o bicho. Pegando do viado aí. Soltaram as bichas? É, gente. Ih, mas não pode falar essas coisas lá e ficar. E o martelinho de bronze aí foi pra, né, um bicho que não é bem um bicho, ele é um demon, que é Pantaleimon de His Dark Materials, merece por essa temporada, né, que ele tá tendo espaço aqui pela primeira vez. um prêmio à frente do seu tempo, né, que tá premiando. Pois é, menino. E aí o segundo lugar não pôde comparecer, porque o palco não era grande o suficiente, são os dragões de Got no parque de Westworld, esse grande crossover. Pô, tadinho, Drogon. Beijo, pô, Drogon. Tá aqui, ó. Tem aqui Viserion, ó. Tá aqui, ó. Gente, adoro que o Zanon tem todos os funcos dele. Sim. Na frente. Ele comprou todos os indicados. É, comprei só pra essas coisas. Edição especial seriadores, tipo CCXP, San Diego Comic Con, funk especial. Então, são os funcos especiais da premiação. Comprei com o dinheiro do padrinho, gente. Que... Olha aí. E o primeiríssimo aí, que ganhou por outra série, mas está em Mansão Bly também, foi Coyote Coyó, né, que é o pai da Dev reencarnada em Eu Nunca. Adoro. Coyote Coyó tá demais, gente. Como é que ele não fica, né? Porra. Belíssimo. Bom, gente, agilidade nessa categoria que são objetos, tá? Objetos a gente tem que tratar como são, pecinhos de madeira. Okay. Oi? Olha, que absurdo. Próxima categoria, temos aí terceiro lugar, pra mim, primeiro no meu coração, o submarino de papel de 3%, né? Ai, eita, candidato. Também achei, caiu cedo. Só uma pergunta, gente, essa premiação não era de viado, sapatão? Por que que é martelinho de ouro? Virou coisa de mecânico? A premiação martelinho de ouro? Não, de Deus. Pô, essa. Não, mas tudo bem. É por causa, mas só que tem que explicar que é por causa do Anduin, né? Porque senão tá parecendo coisa de mecânico. Ô, meu pai, é ele. Sai, Esposito, você vai morrer. Tuas horas tá contadas, demônio. Demanda a hora, vem aí, bicho vai pegar. O Wendell Jr. falou aqui, Coyote, melhor personagem de nunca. Inclusive, ganhou o melhor elenco por causa dele. É, e melhor de Mansão Bly também, que? Sim. Olha, e o segundo lugar, Erika, você vai ficar realmente feliz, né, por ter chegado tão não. longe. Não. Será? É, porque eu queria se fosse primeiro, será? Não, mas ele se merece segundo. É o grande vilão Robobão de Westworld. Ah, Robobão, esse grande mastermind que precisava de mais mind pra ser mais master. Putz. Porra, a associação dele foi maravilhosa. Não, e o Robobão entrou e foi DOS pendurado nele com os fios tudo, né? Invadindo ela. Põe no sistema, alguém me desconfigurou, né? Tá vendo a CIA no chandelier. Já que ela não ganhou delícia, ela deu um jeito de entrar no palco de outro jeito, né? E o primeiro lugar aí pra alegria de Leandro, né? Que não tá aqui pra consagrar. Landscapes? Exato. É a frigideira suja, nunca lavada, cheia de fungo, você fazer omelete. É meio marido. Ai, gente. Eu acho que a gente tinha que entregar esse prêmio, tinha que ser Bernard, cheio de fungo, verdeado, de Westworld. Menina, essa panela, essa frigideira ganhou porque foi dali que surgiu o Corona. E, gente, junto com o Robobão, já saíram duas pessoas de dentro dele ali, ó, que foi Tandy Newton e Jeffrey Wright, né? Porra. Respectivamente, terceiro e segundo lugares como personagem planta. Ah, tá, né? Então... Porra, então, passando a katana no chão. Ele de terceiro ainda, né? Passou a katana? Não, a Tandy Newton tá arrastando a katana no chão, porque ela tem que fazer o que ela sabe fazer, né? Que é isso. Inclusive, a... A Tandy Newton usou a katana agora para abrir uma carta, que é a mensagem do vencedor, que não pôde comparecer, que é Alex Karev, né? Justin Chambers em Grey's Anatomy. Ih, tá já testado? Tá, menino. Tá mandando mensagem no zap aqui para mim. Sim, tá praticando distanciamento, né? Gente, eu tô chocado que o primeiro lugar não foi mandar uma carta. Olha esse prêmio. Olha, pensei que ia aparecer na praia, mandar uma mensagem da praia pra, né, pros fãs, mas não mandou, né? Pois é, fiquei como. E agora saiu todo mundo do palco e estão dizendo, mandaram um monte de gente desconhecida. Ah, não, Shonda Rhimes tá ali. Oi? É desconhecido. Uriah, Krista. Galera toda empenhada. Nossa, os melhores showrunners ever. Sim. Agora é sobre roteiro, estruturação narrativa e rimas visuais. Opa. Adoro. Ó, Lisa Joy apareceu, Nolan. Caraca. Como? Menininha, Fleabag, a Fleabag ali, ó. Sim. Quebrando a quarta parede, falando com o público, né? Vem representar o Run, né? Sim, porra. Olha a Fleabag aí, ó. E eles estão falando sobre, né, a qualidade de um bom plot, como é necessário, né, ter plots que engajem as pessoas, causem engajamento e audiência. É, de ódio, né? Sim. E eles falaram que o plot mais absurdo, né, do ano, que é uma coisa que eles prezam bastante em séries, foi bastante disputado, né? Infelizmente, Marisol, Agente Secreta, não entrou, ficou em quarta e eu tô chocado. Gente, que isso? Ai, gente, o povo não respeita mais nem o FBI, gente. Eu acho pois que é porque é a vida é real, né? Aí acho que não ficou meio mal visto. Mas tivemos aí em terceiro lugar o conjunto da obra de Westworld, que realmente, né, caprichou os plots nessa temporada. Mereceu, eu acho. Não mereceu o primeiro, porque não foi absurdo o suficiente. Cati tá perguntando, cadê Julie Plec? Bichinha tá embaixo, né? Ninguém tá andando vendo as coisas, não. Nem convidada tá sendo, coitada. Essa festa pobre. Machonda tá adaptando Julia Quinn, né, gente? Aqueles livros da loja americana de R$9,90. Puta que pariu, né? Melhor representante não teremos aí, né? Ora... Ano que vem tá vem aí, né? Fortíssima. Vamos ter que criar um figurino pra poder ela e Nicole concorrerem com os figurinos. Menino, vai ter que juntar com o figurino da Winx, que tá, ó, maravilhoso. Porra, muito mais que irmãs. Mas eu não, prepara a alegria de Clay aí, porque parece que o segundo lugar foi o tiroteio fake de 13 Reasons, né? Que tiro foi esse? Jojo tá ali se perguntando direto do link da fazenda. Gente, que plot incrível, né? Oh, yeah. Nossa, eu só tô arraso. 13 Reasons, maior premiada da noite, né? Gente, falamos em Jojo, deu as caras aqui. Olha a Clay de gente, cabelo. Gente, é a própria. Dormiu, Jojo? As caras não temos, não, mas a voz pelo menos estamos aí, né? Adoro. O que que você achou, Sassi, do segundo lugar? Os carioca sem internet. Amo. Segundo lugar aí do tiroteio fake de 13 Reasons, um plot que você tanto ama como o mais absurdo. Ah, acho que tá bom, né? Porque não merecia ganhar, mas também não merecia perder. Todo mundo nossa, vai Dilma. Ganhar nem perder, né? Então, né, pra homenagear o Sassi aí, o grande plot vencedor também, o vencedor não foi receber, mas mandou um áudio no zap, porque é o gemidão da TED na sala de cirurgia. Adoro. Quem vai tocar o gemidão aí? Quem é que agora, tem o gemidão aí? Ninguém tem assim fácil, né, gente? Ah, mas eu gosto. O casaco. Eu... Nossa, gente. Eu achei singelo e eu gostei que rendeu pra essa temporada, né? Também, a volta do Tocobalto como a Fifi fofoqueira do Seattle. Adoro. Atrás desse plot. Fofoqueira. Gente, olha Ted! Mas por que você tá estranho, hein? A Luciana Santos falou que cheguei atrasado na festa da democracia. Menina, aqui a festa tá aberta o dia inteiro. E Sas, pra receber você muito bem, eu quero anunciar aqui o melhor romance LGBTQIA+, né, que rolou nesse... O que você tá querendo insinuar? Você gosta de mais. Mas fala de LGBT, né? Sim, quem tá apresentando, inclusive, são a Melly Link e de Grace, porque são muito LGBT, né? Porra, boa, né? Pensei que era Ted, gente. É porque Link já fez papel de gay em Nashville, entendeu? Sim. Ah, não, tá a Melly Link ali no cantinho, mas quem vai apresentar mesmo é Cara Lena de Supergirl, né? Que elas querem prestigiar os fãs. É aí, já vi que não ganharam, hein? Pois é. Tava nem já vi que porra, olha, gente! Cancela, homofóbico! Menina, mas não foi indicada porque não existe o chip, né? Então. Garoto, não fala isso, gente. Vai cair a nossa live. Chip imaginário, né? Ai, gente. Mas olha, pra alegria do Zanon, o terceiro lugar foi aí Vitor e Benji de Love Vitor, né? Ah, não mereço nem terceiro, tô indo embora. Seja assim. Palhaçada. Olha, eles chegaram lá, pegaram o martelo, ferveram o leite, né? Tudo com muita sutileza. E o segundo lugar parece que não pôde comparecer também, mas botaram uma tela lá com as duas agradecendo, porque são a Dora e Felina de She-Ra. Gente, as animações. Melhor categoria por enquanto. Os chips estão bons. Adoro que eu canto a música da She-Ra velha, né? Adoro. Olha, gente, o primeirão agora vai ser alegria e ousadia mesmo. Tá tocando uma versão ao vivo de Shura com Lauren Graham, né? Que tá cantando lá. E nós temos Dani e Jamie de A Maldição da Mansão Bly recebendo esse grande prêmio. Olha, vocês fizeram isso no Brasil. Não vou nem dar nome às pessoas que fizeram esse casal ganhar. Olha, eu acho que pra ser mais bonito tinha que ser Dani, como é que é? A menina de Yu, né? Que agora é conhecida por uma menina de Yu, né? Grande personagem. Como é que é o nome da atriz? Menina, Vitória Pedretti, né? Pedretti, alguma coisa. Vitória. Vitória. Tinha que ser Vitória Pedretti e Carla Gugino. Ah, isso, porra. Podia ser aí Carla Souza. Inxalá. Né? Mas olha, gente, a Mel e o Link tomaram o palco agora para anunciar o romance da família tradicional. Eu já alerto que essa categoria foi roubadíssima. porque o resto não foi, não. Da Rizzi, então, imagina, que a Rizzi perdeu na própria categoria. Não vou roubar isso, não. O quê? Como assim Rizzi perdeu na própria categoria? Ganhou a Rizzi. Só que não foi a Rizzi, Rizzi. Foi uma Rizzi. Corre de Bolsonaro, cadê o voto impresso? Mas fica tranquilo, Sasuke Rizzi ganhou aí a atriz plural. Então ela, né, mostrou toda essa versatilidade. E olha, gente, casal, né, HT, ou, né, enfim. Temos aí esse Phillips povo Lake, aí, que? De La Vita, em terceiro lugar. Merecidos, gosto. Tá bom, tá bom, tá bom. Dev e Ben, de Eu Nunca, em segundo, né? Grande prato da casa. E em primeiro, uma série que todo mundo assiste, todo mundo ama, que é Peter e Simone's Dispatches from Elsewhere. Adoro! Eu amo que é casal LGBT nas duas categorias. Eu amei que a família tradicional foi enganada, eu amo. Não, é, desculpa, é, mas é, o tradicional é isso, gente. Sim, se você não tá preparado, homem, desculpa. Sim, exato. E aí a gente segue, essa galera toda tá passando um monte de esfirra no corpo, assim, sensualizando, porque teremos agora o momento mais sensual, e por que não dizer sensual, né? Meu casal. Ai, oh, que bonitinho. Nenéns. Isso, a divulgação tá pesadíssima aqui, os embaixadores de respeito. E aí, abrindo aí o prêmio, Anthony Starr subiu no palco com um Yakult, deu uma linguadona, porque Homelander, né, bebendo leitinho, foi o terceiro lugar dessa categoria, por The Boys. Pô, Lily Rabe, coitada. Gente... sedenta na plateia. Mas é necessário ferver esse leite, né? Então o Bendy e o Vitor vão ensinar, né? Que eles são o segundo lugar aí, com a grande ferveção. Olha! Deixou todo mundo efervescente. Mas não importa o que é leite quando você tem ostra pra comer, né? Porque Sarah Paulson acabou de chegar pra dar uma aula pra todos os presentes. Não, não. Fecha a câmera, por favor. Fecha. Vai rolar a comedição de ostra aí pro Ratchet, que foi o grande. Na verdade, ostra. A gente pode chamar esse prêmio, mudar o prêmio de seriedade anônima pra sapataria anônima, né? E aí a Vanessa Camargo faz o show todo ano. Da sapataria, tu. Sim. Amo. Isso é reparação histórica, menina. Agora os LGBT podem votar antes no Rudir. Que? Olha, seguimos com Amizade do Pop, outra categoria roubadíssima. Terceiro lugar, Zoe e Mo, de Zoe's Extraordinary Playlist. Estão dançando. Eu acho que tinha que ter a categoria Amigos que se Pegam. Não sei. Podia, né? Risoles e Coxinhas Awards. Saudade. Quem tá em segundo aí é Felix Vitor, de La Vita, né? Por La Vita levando todos menino. Os menino. É, exato. Vai ganhar todos os vices possíveis. O primeiro nunca consegue porque não merece. É. O primeiro lugar, eu sei quem é. É o filho que bate na mãe com o rapaz lá, que no final acabou que virou casal. Por amizade, amizade tão bonita. Poderia, mas o palco acabou de ser invadido por um monte de freira cantando o Happy Day, porque a freira guerreira ganhava. Não acredito! Gente, a força da mulher sapatona tá muito forte esse ano. Amizade sagrada. Olha, tá muito forte. Tinha que ter Thaísa Farmiga entregando esse prêmio, como uma freira, que ela foi uma das freiras guerreiras precursoras, né? A Anabelle, que não era Anabelle, era freira. E vocês viram, né? Por Freira Guerreira ganhar, Disney anunciou que vai ter mudança de hábito 3. Acabou. Não acredito! Mas é real mesmo, vai ter mudança de hábito 3. Acabou de falar. Sim. Maravilhoso! E caralho! Muito tá como? A freira gritando aí. E, gente, Shonda tomou a dianteira aí entre os roteiristas, porque ela quer anunciar ela mesma o prêmio de relacionamento abusivo, né? Essa mulher entende muito disso, porque afinal ela fez com os atores todos esses certeza, anos. Viu? E aí ela chamou aí os preferidos de Erika, né? Que são o Frasier e a Sarah de We Are Who We Are, pra ganhar o terceiro lugar aí com o filho que bate na mãe. Ele chegou. Eu achei triste. Eu achei que merecia mais. Pois é, menino. Achei que foi pouco também. Ele já e começou no estômago dela, chute na nuca. Sim. Começou a brotar um monte de streaming ali, né? Porque hoje teve o um evento aí dos investimentos da Disney. porque a Disney e a população brasileira, né, que está refém de seu catálogo, ganhou o Marcelo. Sem legenda? Com duas temporadas de cada coisa? E olha lá. Ai, gente, então, os investidores da Disney garantiram, né, um prêmio aí para embasar as decisões deles. Olha, dona Disney, vocês têm um documentário da Marvel de 30 minutos vagabundo da primeira fase que tá em VHS dentro do serviço de vocês. Tome vergonha na cara de vocês. Pois é. Que eu fui ver o bagulho tá com a imagem de VHS. E o primeiro lugar aí, parece que a vencedora teve um probleminha. Quem tá indo receber é a Ana Sofia Robb, porque foi o Reese Witherspoon e o Emmy. Gente, será que o Reese tá por receber a imagem também? Eu acho que ela ainda tá... É gatilho pra ela. Ai, gente, tadinha da Reese, gente. Tá cansada de perder. Achou que não ia ganhar dessa vez, ganhou duas vezes. Pois é, gente. Olha, e a última categoria dessa parte, desse bloco, é verdade esse bilhete. Então veio tudo em forma de bilhete. Tá só o Shonda mostrando mesmo. Então, o terceiro parece que é The Boys é excelente, nota 7 de 10. Acho digno, né? Ai, por mim essa podia ter ganhado, mas tudo bem, aceito o terceiro lugar. Não, o bom é The Boy chegar e não ganhar, ela ser humilhada e assim não ganhar. Pode esse ser, é o 7-10. É, exato. Tivemos o segundo, que é Renovação de Anne with Vanille, feita pelo review fake do Netflix. Olha... E temos aí o grande vencedor, né, de fanfic do ano, que Shonda teve muita felicidade de falar, que são as cartas de despedida do Karev contando seu destino. Nossa. Valeu, realmente. Olha. É melhor que a fanfic de Shawn Mendes e Camila Cabello? Não é, mas, né? Saiu depois, mas também... Não, menina, a fanfic ganhou ano passado. Não, mas só que agora a gente pode botar de novo pra concorrer, porque saiu um documentário. Então, né? Ano que vem aí. O choro de Shawn Mendes falando pelo telefone. O sofrimento e a dor daquele homem. Sofrimento do homem branco, né? A solidão do homem branco, né? Sim, temos que fazer esse reparamento histórico aí, gente. Ano que vem Shawn Mendes chorando e falando pelo celular. Garoto. E olha, tivemos aí, né, a galera que ganhou todo do ano passado, então temos Zendaya, né, porque ganhou Zé Droguinha, temos aí Lucrécia, Ana Paola, Eric de Sex Education, que foi o Top of the Box. Eles vieram abrir o bloco pra gente de personalidades, né, personas, personagens e personalidades. E aí eu queria que o Zanon contasse pra gente quem é a lenda do ano, essa categoria aí, né, do terceiro para o primeiro lugar, porque parece que houve surpresas. Então, menino, vamos lá, lenda do ano, né? Em terceiro lugar ficou Anya Chalotra, a Yennefer de The Witcher. Porra, ganhando tudo, Anya, hein? Nossa, terceiro. E em segundo lugar ficou o Phoenix, a Anthony Turpel de Love, Victor. Ah, que fofinho. Ah, que em pena, né? Em primeiro lugar, eu me preparando pra falar aqui. Emocionado. Zendaya por Vida Real e Zendaya Verso. Na crise. Ela Zendaya ganhou um prêmio agora importante, né? E agora ela tá confirmada em Zendaya Verso, o filme Zendaya 3, né? Que vai ter todo mundo, menos o Tom Holland. Vai ser ótimo. Melhor filme, vou ver no cinema. Zendaya apareceu até Bicho de Andrômeda aqui. Inclusive, ela vai fazer o papel de Andrômeda e Homem-Aranha 3, né? Ai, eu pensei que era um Winx. Podia ser também, né? Zendaya é maravilhosa. Ai, gente, muito feliz por Zendaya. Realmente ganhou. Depois do L, né? Agora você. Ela vai ter o Ego TS, né? Não, imagina esse martelo dela pendurado do lado do M. Ela vai querer quebrar o M com o martelo. Que a verdade é melhor. Sim. E olha, chegou uma. Entrou uma cápsula no palco, saiu um Baby Yoda, comendo os ovos de aranha. Porque ele quer anunciar aí a Itmalia, né? Que foi a categoria que ele ganhou ano passado, então as crianças mais fofas. E temos já em terceiro lugar, né? Garantindo mais um prêmio pra essa série que ninguém via até ontem. Roger, Lewin Lloyd de His Dark Materials, né? Nossa, portinho aí, meu querido. Chocado de His Dark Materials alcançar o terceiro lugar. Em segundo lugar, Perfeitamente Esplêndida, Flora, Amélie Bear Smith. Meu pai, como essa garota chegou em segundo ainda? Mansão Hilton é uma Mansão Bly, né? Aquele louco. Nossa. E temos aí o primeiro. Porra, Darlan, por que você não tá aqui, gente? Cortaram a luz de Darlan, os fãs de Anduin, porque ele vai perder a chance de ver Jericho sendo coroado por ser. Jericho. Olha, um monte de bebê reborn nesse momento. Olha, agora é o momento em que os bebês reborn têm a sua redenção, tá? Eles são bebês, eles são reborns, respeite. Ganhou prêmio no dia que saiu o trailer, né, da segunda temporada, né? Então, já pois foi tudo programado. Parece até armado, né? E como o Jericho tá vivo, mas tá morto, ele já tá anunciando aí os defuntos do ano. Parece que tem mais brasileiro aí em LA, ilegal, né? Porque Sabrina Sato ganhou o terceiro lugar aí pro Reality TV. É verdade. Eu amo. Adoro, é verdade. Mario Cotillard chorando morte. Sangue. A morte dela maravilhosa. E aí, olha, segundo lugar, quase todo mundo de Dark, então o elenco, né, semi-completo deu as caras também. Olha. E defunto do ano, parece que o Robobão voltou arrastando Dolores aí, Evan Rachel Woods. O povo sentiu mesmo a morte dela em Erica. Gente, essa ela mulher vai morrer, voltar, né, gente. Ela só não outra morreu, coisa. Mas tudo bem. Olha, pelo amor de Deus. Olha, se... não é nem a... Eu ia falar a morte do Siroc, tipo, tu merda também. Olha, brincadeira. Ó, oh, e o povo tá dizendo que não tá gostando muito da minha narração, que é pra dar uma variada. Então a produção disse que vai mandar aí pro Taylor a próxima categoria pra ele comentar quem é que tá lá, né, apresentando, quem que tá ganhando, uma loucura. Tá, e a categoria aqui é Top of the Pox, né? São os viadinhos, né? Bis, gender fluids do coração, né? É... Você só faltou dizer se essa ordem tá de cima. Tá, do né? Primeiro pro terceiro aí, você lê ao contrário. Tá, beleza, então, em terceiro lugar... Foi o que mandei, né? Foi a produção. Não, é, exato, mas que... é você que tá narrando, então, eu te perguntei. É, em terceiro lugar, a gente tem Alex Owen Joyner de Julius Fantasmas. Né? Ah, não, falou mano. Alex Owen, eu já fiquei assim, que crescimento não tem a ver com isso, cara? É, tudo viado. Zanon bem sabe que esse menino vive se pegando com os colegas no Instagram, então ele é, né? Toda hora lá. Sabe. É o mínimo que a gente espera. Segundo lugar, né? Não imaginei, mas tá aí voltando com tudo, que é Tyrus, né? Tyrus Burgers, de Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, foi por sua versão, é jogável, né? Esse game que tá disputando o game do ano com Cyberpunk 2077. Adoro o game cheio de bug, tá cheio de reclamação no Twitter. Cheio de gente. É... cheio de gente reclamando, não sabe jogar, fica falando que é bug, só vendo as lives. E, né, o Top of the Pox, ou, né, ou Bottom of the Pox, não sabemos, é Mo, Alex New, os dois Extraordinary Playlist. Né? Merecidíssimo. Arrasou. Até que enfim, uma categoria. Boa, né? Boa. Famosa. Não sei quem é, mas mereceu. Ela tá vindo até comemorar, gente. Veio até aqui, ó. Comemorar. Adoro. Doutora B. Wait. Não, e mais. Ai, né? Uma cantora forte que não tava hoje no trio de abertura junto com Piper e Laura e Graham. Faltou, né? Ela e Pompeu também. Porra. E olha, mais Brasil aí, porque Carlão, né, de Nasce Uma Rainha, tá ali no palco cantando Lésbica Futurista, né, porque aparentemente não tem muita energia sáfica agora, né, Sassi? Exatamente, então vamos aqui para, né, a força da mulher sapatônica, né, o momento que todos vocês estavam esperando. Em terceiro lugar tivemos Easy, né, de Little Foguinhos Everywhere, a filha rebelde, bicho, nunca desejada. Menina, pensei que era a Izzy, meu Deus, Grey's Anatomy de novo, eu tô traumatizada, tô traumatizada. Em segundo lugar, né, tivemos Fabiola de Eu Nunca. Olha, eu nunca mostrei. E em primeiro lugar tivemos Carla Gugino, a maldição da nossa Fala sério, viva a terceira idade, é isso aí. Meu Sapatão futurista de 1980, da terceira idade do passado, é isso aí. Maravilhosa, nossa, ícone. Olha, eu só me dou bem, eu só dou bola dentro. Ó, olha só, menina, botei a outra que parece a Carla Gugino, né? Tem um padrão. Que é a menina lá, Eu Morta Pra Você, né? Que é a Carla Gugino. É a mesma pessoa. Só que mais nova, né? Então, ganhei ano passado, agora ganhei Carla Gugino, tá vendo? Minha boca de urna é certeira. Minha boca é certeira. Beijos. Boca de sacola, né? Igual o Henrique Cavill. Minha boca é de sacola, que nem do Henrique Cavill. Nossa. Entendedores entenderão. Eu tô um pouco preocupado porque Kevin McKidd, né, o Owen, acabou de entrar no palco. Falou, gente, que ele vai apresentar o Insu do ano, né, Persona não Grata. Pensei que ele ia cantar. Ai, How to say hello. Ele canta, tem aquela voz insuportável dele. Olha. E aí, né? Mas ele não ganhou então. Porque ele já ganhou no passado, né? Ou ele não concorreu, né? Tá perdido. A Cati falou aqui, a Carla Gugino ameaçou contar mais uma história de 1786 horas, se não ganhar. Faz sentido. Ganhou pela ameaça, maravilhosa. Xerazade do 2020. E Owen chamou aí uma pessoa que já entrou arrastando a katana e os martelos que já ganhou, que é meio de Tandy Newton. Ah, rainha, um dia você vai ter um papel bom mesmo, minha filha. E aí o segundo lugar é dele mesmo, Owen Hunt, Kevin McKidd. Gente, ele é tão insu que ele se autopremia de tão insuportável que ele é. Pois é. E o primeiro, né, não teria como ser outra pessoa que não, a criadora, que não é a criadora, Krista Vernoff. Por eu amo. Krista agradeceu e falou que vai fazer mais um crossover, né, em agradecimento a esse lindo prêmio que ela ganhou. Eu pensei que ela ia mandar só um vídeo dela na praia, dando tchau. Caindo com a cara na areia, né? Também. Isso. Ia ser bonito, né? Ia ser bem bonito, landscapes. Mas o, né, a maldade, né, o que vale é a maldade, eu diria, Carlinha. Porque Taylor vai contar pra gente quem é que vai ganhar o prêmio aí de Mega Evil, que vai ser apresentado pela vitória do ano passado, que eu não sei quem é, mas tá aparecendo agora. Juku. Que é TNT, Game of Thrones. O quê? Não, menina, Denisoff e Denisette. Eita. Então, ali, dizer quem que eles acham que merece, né, o grande prêmio. Então, né? Em terceiro lugar, nós tivemos o Aidan, de Dark, né? Que eu não vou falar o nome do ator, né? Porque não arriscarei. Mas fala. Dietrich Hollandebauer. Ah, nem era tudo difícil. É o quê? Saoirse Ronan. Então, em segundo lugar, de melhor vilão, nós tivemos os franceses, em Emily in Paris. Eu achei que ia ganhar. Olha aí. Não, mas é porque existe um vilão melhor do que os franceses, que são os brancos em Lovecraft. Ah, então... Porra! Pensei que tinha ganhado os brancos pela vida real, putz, só por Lovecraft. Também, também. Que susto. O prêmio da militância, né? Olha. A foda tá aparecendo aqui, revoltado, gente, que não foi indicada pro Mega Evil. Olha. Regina, não tem nada, minha filha. Que o povo votou nos homens brancos tudinho, né? E aí vota como melhor vilão branco, né? Também, né? Mas, porque as pessoas, enfim, gostam dos vilões. Não, mas enfim, é hipocrisia, né? O troféu, né? Pra quem votou no Seriedade, né? Olha, já que Regina tá ocupada, né, nos meet and greet, Noah Centineo entrou aí com um monte de arroz, tá jogando pra todo lado, porque ele falou que é o momento de conhecer o arroz de festa, né? Eita. Ah, já até sei quem é. Isso aí não tem nem como. Será? Olha, eu já vou dar uma... Olha, eu, se não for Giancarlo, cancela o prêmio, tá, deu voto impresso. Então, eu já preciso falar aqui, Sassi, pra surpresa de todo mundo, que nem Octavia Spencer e nem Lin-Manuel Miranda entraram no top 3. Então, o quê? Não, gente, essa categoria bem aí. Que, Lin-Manuel Miranda é tão pé frio que ele conseguiu cancelar o Wonder Time Again, fazendo sua participação especial. Mas, ó, Noah tá chamando aí pra receber o terceiro lugar, o bronze, Kate Walsh, né, nossa querida doutora Edson, que fez a Umbrella Academy e um mundo de coisas. Fez as cartas devolvidas as fitas devolvidas de Hannah Bacon. Sim, olha, grande papel. Segundo lugar, Giancarlo Esposito, de Desgrávida, Mandalorian, de White People. Então temos um primeiro que é uma incógnita aí. E primeiraço, novamente subindo no palco, Ana Sofia Robb pra receber por Reese Witherspoon. Que? O que será que aconteceu com Reese, coitada? A Ana Sofia falou, não apareci em quase nada, nem tenho emprego, mas agradeço em nome da minha versão adulta, né? Esse reconhecimento. Gente, eu acho que Reese ficou muito abalada quando ela não ganhou na própria categoria e foi embora. Eu tô achando que foi isso. Ai, gente. Menina, essa foto aí tá parecendo a Reese, né? Sim. É a Reese? Porque a gente não tá. Reese, é você? Pesquisou Reese. No mulher, Google, é você? Apareceu, né? Olha, Brasil. Não, e a gente vai agora pra parte de produção e trilha sonora, né? Então o elenco de Julius Phantasm já tá ali arrumando os instrumentos, né? Os hologramas, tudo. Adoro. E aí eu queria que Sass contasse pra gente, né? Sobre fotografia, direção, efeitos visuais, que é uma categoria sempre muito disputada. Adoro, então vamos lá, né? Falar de prêmios técnicos agora, né? Em terceiro lugar, tivemos A Cidade de Fundo Verde de Westworld. Ah, terceiro lugar. Belíssimo. Ah, em segundo lugar, tivemos Paris. Olha, e Emily Paris, menino. O Eiffel, né, de todo canto. Gente, ainda bem que foi Emily Paris. Eu preciso, se fosse em Decral, eu ia ficar confusa. E em primeiro lugar, né, a grande vencedora da noite, de Lovecraft Country e os robôs de CGI, os bonecos do CGI. Que vieram de Doctor Who, né? Uhum. Adoro. Exatamente. Olha. Chocado com esse prêmio agora. Passado, menino. Olha. O D&D que até voltou. O falou aí? Que tava revoltado. Cati falou que é um absurdo o Lin estar fora, vocês não merecem meu Hamilton. Lin perdeu o shot. Cadê a legenda? Mas a culpa. Cadê a legenda? Não, Ney, mas a culpa é de Cati mesmo, que não angariou os votos pra ele ganhar. A culpa é dela. Olha aí. Exatamente. Acho engraçado, o povo não vota, depois vem aqui falar injustiça, não sei o que, olha. O povo não legenda, depois que ele reclama. Né? Tem que fazer igual a Erika, votar em Carla Gugino na série de sapatão. Até o dedo cair, que? Ó, mas D&D. Se o dedo cair. Sim. E o D&D voltaram pro palco porque eles são responsáveis pela Longa Noite, né? Que foi o vencedor de diagramação de defeitos visuais do passado. Amor. E aí, Pelo vai contar pra gente quem é que levou este ano, né? Por Marjorie. Este ano foram concorrentes pesados. Em terceiro lugar, novamente, né? Em terceiro lugar, o Submarino do casal fundador, em 3%. Poxa, né? Merecia ganhar. É, tava forte. Papelão não segundo... ganhou, né, gente? Que triste. Afundou no lago. Em segundo lugar, nós tivemos A Crise nas Infinitas Terras, né, da CW. Aí, incrível. Gente, vocês falam mal da Crise, a Crise foi maravilhosa. Então, foi todo mundo querendo incrível. Uma crise dessas. Ué, e você tá lutando. E, né, a ganhadora da categoria, que foi A Caracterização dos Personagens Mais Velhos em A Maldição da Mansão Bly. Ai, não tinha como perder. Não tinha. Não, né? E o que é estranho é que quem foi receber o prêmio foi Jared Padalecki com a peruca de Sobrenatural. Chocado. Olha. Mas vocês têm imagens disso aí, ele recebendo? Não sei, acho que a câmera vai pegar. É aí que a câmera tá pegando, tá focando ainda, meninas. Tá focando, meninas, calma. Aqui, ó. Ah, gente, que maravilhoso. Olha, na boa, eu preferia que Mansão Bly tivesse feito isso com os personagens. Na boa, era menos ruim. Porque ai, ficou escuro. Vamos trazer um pouco de música pra alegrar a noite, né? Opa. Zona vai contar pra gente quem é que ganhou aí, melhor número musical. Vem aí, Pablo Vittar. Ai, opa, gente, minha categoria agora. Então, em terceiro lugar ficou Whole Lotta Shaking de Lovecraft Country, né? Juni cantando. Rola na Shake? Quem rola na Shake? Não rola. A rola fake. A rola fake. E em terceiro lugar ficou Manu Gavassi dublando Dua Lipa no BBB 20. Ah, que bom Brasil. Que não ganhou, né? Porque olha. É. E em primeiro lugar ficou Zoe Stergenary Playlist com True Colors. Ah, eu aceito como se fosse dividido True Colors e aquela outra que a gente ama, Sassi. How do I live? How do I live? Ah, eu ia falar Can't Live, é muito Mariah. How do I live é o tema de Pearl Harbor? Sim. Adoro. Josh Hartnett está aí também recebendo o quê? Josh Hartnett é Leanne Himes, garoto. Olha, agora não, momento. Mas é, ela canta a versão, tem duas versões dessa música. Interessante. Bacana. Obrigada pela força aí. Érica, mas o momento é de emoção, né? Porque colocaram agora vários vídeos de Nay Rivera no palco. A gente vai descobrir aí qual foi a melhor performance de Nay and Glee, né? Canção de Santana. E aí, o pessoal tá passando clipes da série enquanto fala. Então, terceiro lugar, ó, o Flash aí, Smooth Criminal, grande dueto. Ah, minha e... favorite. Tá muito bom. Também uma performance de grupo, Rumor Has It, Someone Like You, né? Um tapa na cara de Tory. Arrasou. Muito boa. E o primeiro, né, gente? Não tinha como ser outro. Valerie. Valéria! O clássico, né? Vai, todo mundo cantando agora. Vai, eu tô dançando. Gente, ao vivo, show aí. Pois é, ao vivaço. E agora a Maria Rita no palco, né? Porque vai começar o bloco de encontros e despedidas. Ela perguntou onde ela pode comprar ingredientes pra fazer refeições, né? Mas... aparentemente o povo não disse. E ela vai começar falando aí sobre o tombo, né? A decepção do ano. Então... gente, ficou dark de repente. E olha, terceiro lugar, His Dark Materials, que, né, teve uma reerguida esse ano, mas a primeira temporada realmente foi um pouco problemática. Segundo, Run, série favorita de Taylor. Essa é pra você, Nath. Né? E, menino, o primeiríssimo, qual você acha que é, Érica? Ih, menina, o sertanejo começou. eu não lembro de quem foi indicado. Cara, eu vou te dar só uma dica, tá? Coyote, Coyote. Mansão Bly, não acredito! Ai, que olha sonho aí. Lindo! Que se foi! Consagrado. Esperança aqui, esqueci. Né? Mas, ó, mereceu. Por isso que a Ivete começou a cantar Extravasa aqui de repente. Foi esse momento maravilhoso aqui. Não, e com essa consagração de Mansão Bly, vamos saber quem ganhou o Season ou Series Finale Zero Grau, Taylor. Vamos lá, né? Em terceiro lugar, esse aí vai pra Amanda, né? Que é Little Voice, né? Oh. Essa série que todo mundo esperava e nada aconteceu. A série que empolga, né? Exatamente. Também conhecida como Série Zero Grau, né? Sim, exatamente. E por que não ganhou? Tá errado isso aí? Então, em segundo lugar ficou Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. E eu estou chocado de S.H.I.E.L.D. ainda ser lembrada em alguma coisa. Olha, né? Mesmo que seja Zero Grau. É, né? Mas tá voltando aí a menina lá. Como é que é o nome dela? Sim, a Daisy, né? Confirmada. Daisy tá voltando aí. Daisy Tigrona, tá... verdade. Daisy Tigrona. Daisy Ridley, né? Então, isso. Mas é... isso. Mas essas duas, né, não tiveram chance contra Modern Family, que ganhou a categoria. Né, o único prêmio de Modern Family no ano. Zero cal. Olha. Gente, mas assim, me mandaram uns stories de menino Luke, né? Noah. Como é o nome dele, Sassi? Nolan? Alguma Nolan. Coisa? Nolan. É, Nolan. Goldin. O quê? Ellie Goldin? É isso mesmo, Nolan Goldin. É? Que ele merecia renovar a Modern Family só pelos exercícios que ele tava fazendo, assim. Porque o talento. Garoto. Desconhece. Eles já ligam, hein, gente? Ligados. Assim. Me ligam, manda um telegrama. Mas tá, vamos falar de chave de cocô, né? Que é pra isso que a gente tá aqui. Eita, vamos lá então, gente. Momento aguardadíssimo. Começando com o terceiro lugar, que foi a falecida D100. Eita. As pessoas tudo virando vagalume, sumindo na série. Não, tão Little, pequeno, os grutezinhos de lâmpada de Natal não agradaram a galera. Sim, gente, eu não sei que vocês também têm. Cadê o critério? A série também não foi isso tudo pra vocês agora criticarem o final como se fosse assim, meu Deus do céu. Foi sim. Achei ok. Achei ok. Vocês mesmo que são fã falam que metade não valeu, então diga que não, valeu. Senhora, a última temporada foi bizarrinha, a primeira demora pra engatar, as outras foram ótimas. Teve foi, cinco aí boas. Então vamos lá. Segundo lugar foi para Carlinha Souza Véia em How to Get Away with Murder. Eita! Gente, amiga de Jared Padalec velho, né? Que isso, gente. E o primeiríssimo lugar não poderia ser ninguém menos, ninguém mais do que Os 13, porque 13 Reasons Why. Mas uma série que foi toda boa. Menino, uma ganhou tantos passou... prêmios aqui. Que passou esfregão pra todo tipo de vagabundo, sem vergonha, abusador. Né? Foi maravilhosa essa série. Foi. Ai, gente, olha... Ah, eu, o que eu vi foi incrível, né? Que foi a primeira temporada, ok? Eu também. Nossa, eu vi a primeira temporada, já não achei incrível. Imagina se eu tivesse visto o resto. Apesar que eu queria alguém que fizesse um Snyder Cut só das cenas de Dylan e o Minetti sendo fragmentado. Porque... Aliás, uhum. Será que Dylan Minetti vai morrer muito rápido em Pânico 5? Gente, achei que era na vida. Ele vai ser assassino, menine. Tu vai ver. Será, menina? Com cabelo rosa? Mas não é muito... Claro. E no caso, ele vai ser os dois assassinos, né? Isso. É, ele pode ser todos assassinos, na verdade, né? Quantos tiver. E olha, Gina Rodrigues entrou no palco agora, né? Porque ela ganhou o final chave de ouro do ano passado, de Jane. E ela vai anunciar quem é que levou a chave de ouro dessa vez. Terceiro lugar, né? Dark. Se você não gostou, viu errado. Obrigado. Ah, eu nem vi, eu não gostei. Não vi, não gostei. Então, tipo, não vi errado. Segundo, um desenho aí, né? She-Ra e as Princesas do Poder. E o primeiro, pra mim, é um dos melhores finais de série de todos os tempos, indiscutível. Mansão Bly. The Good Place. Olha! Categoria perfeita, sem falhas. Vocês estão de parabéns, viu? Se vocês estão dizendo, né? Não sei pra desmentir. O novo Six Feet Under, The Good Place. Porra, olha, a heresia começa a comer solta do nada. Eu não sou fã de Six Feet Under, mas nem eu falaria um absurdo desse. Achei olha, gratuito. Achei agressivo. Apaga, é volta, apaga. Six Feet Under da comédia. Nossa, para. Para que tá ficando cada vez mais feio. Oh, para, mano, pisa menos. Tira coraçãozinho. Né? Isso mesmo, Wendel, coraçãozinho. Você viu que eu sei super fazer o coraçãozinho, né? Eu tô. Mas tá, eu achei que tem a ver com Tira esse coração. Uma volta nessa premiação, né? Porque 360 graus, a gente vai descobrir quem foi que girou, né? Girou, como diria Leila, beijo Leila, andando. E voltou pro mesmo lugar. Exatamente. Então vamos lá, né? Em terceiro lugar, medalhinha de bronze, né? Nós temos aí a nossa querida Elite, né? Que acabou de... O criador acabou de falar que tem vontade de fazer 20 temporadas, né? Quê? Mas não meu pai... Né? E aí Elite ficou nesse terceiro lugar. Barra. Em segundo lugar tivemos Morta Pra Mim, em segundo lugar. Porra, né? Literalmente fez 360 graus. Morta para mim. E o grande vencedor é uma das séries favoritas de Márcio Zanon, que é O Mundo Sombrio de Sabrina Parlatore. Mas você viu que Sabrina vai ser renovada pela HBO Max aí, né? Pra continuar voltando. Ah, é, né? Fonte de vozes da minha cabeça, né? Adoro. Eu fiquei me perguntando por que a HBO vai trazer uma série que ninguém se importou, que foi cancelada. Teve uma petição online pra esse povo. Sabrina foi o único cancelamento que ninguém se importou. Daniel falou que quem nasceu pra ser elite nunca será elite waste. Viado! Charmander aqui ao vivo! Prêmio de Maria. Fogo no rabo, como, né? Aqui, ó. Ô, Zanon, você ficou feliz pela vitória de O Mundo de Sabrina aí? Nossa, super feliz. Tô também muito empolgado, né, pra série, né, que vai vir agora, dia 25. Eu vou ter que ver por sacrifício alugado. Caralho. Olha, não. O nome disso é relacionamento abusivo. É abusivo e verso. O demônio alugado é o demônio show do abuso e trabalhista. Zanon não comemorou The 100 como o melhor final. Não comemorou Sabrina. Que heresia. Ai, melhor final foi pra The 100? Não, foi mentira, meu. Tá louco. Foi 0 grau. Foi o quê? Descer, nem lembro mais. 360. Ah, não. Descer não ganhou nada, não. Não, não. Cocô de ouro. É, mas descer não ganhou nem isso. Nem conseguiu isso. É, terceiro lugar. Terceiro lugar. Ai, gente. Que lindo, né? Mas, né, já que demos essa volta aí, vamos perguntar, Telo. Isso ainda vive pra surpreender as pessoas? Né? Chocado. Gente, eu descobri. De Madame Secretária. E eu descobri semana retrasada, eu colei lá no grupo as voltas desse mês e tava Shameless. Eu fiquei assim, o quê? Pelo menos é a última, né? É, exato. Voltou e voltou pior do que nunca, né? Mulher, e a Disney que renovou o negócio lá, o... Como é que é? Não sei, aquela série que ninguém assiste que tem o Danny DeVito, pra 4 temporadas, viado. Vai pra 10ª. Oi, Sam em Filadélfia? Isso, vai pra 17ª temporada, viado. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Eu via isso. Me julguem. Eu via FX, canal do homem. Vocês lembram disso? Eu lembro. Então vamos lá. Isso ainda vive em terceiro lugar, né? Vamos aí irritar a fanbase. Porque Ozark, né? Foi a série que ainda vive, né? Breaking Bad, né? Da nova geração. Sim, exatamente. Em segundo lugar nessa categoria, nós tivemos American Gods, né? Que realmente, né? Porra, aí... essa tava falecida. Essa tava enterrada no racismo, preconceito, enterrada em um monte de coisa errada, enterrada no processo que o homem teve que sair pra se defender e é ressuscitar esse demônio. Olha... Tá. E a grande campeã, né? Que a gente ficou chocado esse ano, que é Mom. Né? Ah, aí sim. Nossa, aí sim, um prêmio justo, né? Elenco original. Tá no meu grelho, mami. Olha. Adoro a série da Jennifer. Sei lá, esqueci. Lawrence foi quem ganhou, né? Mãe. É, finalmente ele falou Lawrence ganhando um prêmio depois de tanto tempo, né? Nova mãe. Daniel Francis falou que American Gods esquecido no churrasco, mas é porque, né, gente, tá tão não vivo que o povo não lembrou nem que não tava vivo. Esqueceram mesmo de cancelar a série. Não, é pior, American Gods tava cancelada. E tava? Tá? Pra mim ela tava, porque de todo o rolê que teve do... No nosso coração estava cancelada. Não, mas assim, não é isso que eu tô falando não, gente. É porque assim, quando vem uma parada da época que tinha que falar da renovação dela, que você pode ver a distância de uma temporada pra outra. Foi que saiu o rolê que o showrunner teve que sair corrido pra se defender no processo. Aí vem o cara expondo todo o racismo. Eu falei, cancelou, né? Ninguém falou nada. Tem um ano? De repente, não, tamo aí. Ué. É tipo Sherlock, a cada 5 anos tem uma temporadinha vindo. Foi? É, será que tá vindo nova? Sim. Mas ó, já que não cancelaram, quais foram os cancelamentos ou desrenovações aí mais sofridos, não? Eita. Então, né, gente? Cancelamento mais sofrido. A Anja tá lá no palco, hein, Luciano? Ela já tá lá, só no. Ah, é a dança. E a dança. Sim, só no movimento lá. Debra Coker no fundo e ela anunciando. Aí em terceiro lugar ficou o Padeira e a Bonita, né? aconteceu. Ah, saudade. Verdade, verdade. Foi sofrido. E em segundo lugar, Glow, Natália que votou nisso. Quê? Gente, estupetada, tinha mais fãs. Olha! É o grupo do logado que patrocina mesmo isso. Em primeiro lugar, Caipira Ruiva, Anne Wilson. Mas menina, essa série não foi cancelada, ela não... Caipira Ruiva, eu amo. Ela não virou, não fez crossover com a da série da menina Hannah do Bacon? E aí não, juntou, menina, as duas séries? Não, agora ela vai ser ela grande, o Wings é a protagonista, né? Mudou a protagonista de Wings. Eu acho essa menina Anne com I, ela devia fazer um filme da Fleabag, porque eu acho ela a cara de uma atriz da Fleabag, sabe? Uma atriz branca, assim, sabe? Que olha pra tela. Igual, né? É, mas ela tem essa cara de sofrida, sabe? Magrinha. E aí, bota ela lá pra fazer o papel da Fleabag. Acho que a Fleabag escreveria bem pra ela. Isso é legal. Adoro. Fica a dica. Mas, gente, se cancelou, né? Tem coisa que vem aí ainda, né, Sá? Você tá muito animado com alguma coisa, menino? Adoro, tô muito orgulhoso aqui de apresentar o prêmio de Darlan, né? Que eu tô muito animado. Será que vem aí? Não, inclusive, terceiro já, lugar... já chegou aí Lyra de Rizak Materials, né? Que foi a vencedora do ano passado, pra dar esse anúncio. Eita! Terceiro aí, lugar, a gente tem a série que acabou de lançar seu segundo trailer, né? WandaVision, né? Esse grande cristal. Caramba, aí da... muito aguardado. Segunda vez perdendo, hein? É, a gente também tem aí, em segundo lugar, Mulher Maravilha 1984, ou Cats. Vejam no cinema, hein, gente? Ou Cats 2. Ou evento de Natal do Roberto Carlos. E em primeiríssimo lugar, ouso dizer que é o momento mais aguardado da última década, é um momento mágico, que é a vacina contra o coronavírus. Não tem coronavírus, não tem coronavírus. Vai não sei o que lá, os vírus. É glória a Jesus Cristo. Vamos torcer para que venha aí, né? Por favor, né? Ainda tá vindo, né? Uma hora vai vir. Só bota, né? Gente, dia 25 de janeiro eu vou ser vacinado. Me desculpa vocês que não... Gente... Acabei de receber aqui informação no ponto, né? Que Rio de Janeiro falou que em 10 dias está chegando as seringas, tudo, e as agulhas. Mas, filho, seringa e coisa é mole. A gente pega na boca e desfuma ali. Agora quero ver a vacina. Adoro. Tá cheio de herói, seringa, garoto, aqui. A gente vai tomar em Niterói. É. Seringa. Qualquer boca de fumo, filho. Você vai lá e consegue. Que ideia, rapaz. Culé. Tem vacina que tem que botar na culé. A outra já fazendo. Vocês estão vendo isso? Que é não isso? Não sei se é vacina, mas o palco tá sendo invadido por um monte de gente pelada. Eu acho que é a mesma galera do protesto. Oi? De mais cedo. Você não soube, viu, Sácia? Mas um monte de gente pelada foi lá protestar por The Undoing. E os pelados estão dizendo que a academia resolveu incluir de última hora algumas categorias extras que não passaram por votação, mas que vão receber seus martelos. Gente, eu acho engraçado, só acho engraçado que as pessoas cedem à pressão popular, né? Eu amo essa manipulação que o Silvio Santos faz pra mexer nas coisas. Olha, eu tô chocado, porque os pelados, né, os pelados de máscara, viu, gente? Fiquem tranquilos. Então, todo mundo pelado com a máscara na cara, né? Sim. Estão recebendo aí, né? Chamando para receber o prêmio de peladona mais amada de 2020. A nossa querida Helena Matilda De Angelis de The Undoing. Ela foi lá, né, em toda a sua glória, com seus perfumes. Tá recebendo e disse assim: fico muito agradecida por poder fazer esse, que foi o papel mais marcante da indústria. Nossa, e meio epilético, né? Porque enquanto ela fala, fica passando flashes dela no fundo, sabe? Ela pelada. Senhor. Na academia, ela passando a chana na cara de Viviane, ela fazendo várias coisas. Esses flashbacks dela me deixam meio epilético, assim, tipo. É tipo aquele jogo, né? Que tem uns Pokémon. no gatilho do Pokémon. Gente, muito feliz pela vitória de Peladona. Agora, a própria Peladona tá chamando aí a maior trouxa de 2020. Mas como é que a Peladona ia perder nesse... Tá, pois ok. É. Olha, Nicole Kidman subindo com seu casaquinho, Peladona passou achando na cara dela e deu o martelo. Olha que bonita foto, gente. Imagem. Um encontro, um maravilhoso. Ai, olha, dois prêmios aí pela dona e maior trouxa, né, Grace? Vamos ver se vem mais por aí. Olha, as duas chamaram aí em uníssono o melhor esfarelamento em tela, Jonathan e o Grant. O Grant! Ainda bem que ele ganhou esse ano, porque o Grant não sabe se ele vai estar aí, né? Adoro. Ah, e o Trisal do Pop. Gente, peraí, tem esse prêmio extra aqui que eu tô vendo agora. É melhor roteiro vestuário. Gente, é melhor história contada através de vestuário. É também para Deandone. Nicole Kidman com seus casacos verdes. Adoro, figurino, né? É, não, mas é roteiro figurino. Roteiro é um figurino que com histórias. Essa categoria nunca existiu. Qual outra as série que existe? Ah, e botaram realmente? Um casaco em Peladona, não entendi por quê. Estão querendo tirar a trademark dela. Gente, é, sei lá, eu acho que é pra poder não ficar igual, né? Os outros Peladão, que fica meio sem saber quem é quem, né? Daniel Francisco falou aqui, parabéns, Jennifer Lawrence. Né? Vencedora da noite. Olha os casaquinhos. Olha, e continuando aí, chamando os atores, né, já que tá todo mundo de casaco, eles chamaram financiador e expert em ameaças vazias, pai do Jack Bauer, Donald Sutherland. Olha, ele vem na mão, ó, trazendo o livrinho do Snow. Sim. Olha, Caatinga de Pássaros. Que nome merda, hein? Adoro Caatinga de Pássaros. Meu Deus. Mas o nome não é esse mesmo, Caatinga de Pássaro? É? Garota! É, o forró da Jeba e do não sei o quê. Olha, o forró então, do todo. Gente, agora tampa os ouvidos, né? Que estão chegando as crianças. O grande caçador de martelos e lavador de louça do ano, Henry Noah Jupe, de Anduin. Gente, quando falou fecha os ouvidos, eu pensei que canário ia soltar uma nota. Não, agora, olha, eu tô feliz porque tá subindo aí a Ana Sofia Robb levando o display pra entregar o grande prêmio da atriz de Calls e figuração em display de papelão, Lily Rabe. Rainha! Ai, melhor lugar inflável. Gente, que incrível. Olha, e tão chamando agora pra manter, né, o caso rolando. Excelência em defesa de casos perdidos, advogada Coringa, Nomad do Ms. Wayne. Já é Joaquim Fênix vai entregar pra ela? Sim. O Billy Crudup vai estar lá, no caso da Ms. Adoro. Olha, agora chegou o Benedito Cumberbatch pra fazer a promo, provavelmente, de Homem-Aranha 3. Ele falou que ele quer anunciar o maior Sherlock Holmes, né, que é Detetive Versace, Edgar Ramírez. Merecidíssimo. E também melhor sequência, não, ó, Sidekick Silencioso, né, Detetive Sombra, Michael Devine, por dentro. Menine, o homem de Stargirl não conseguiu nem esse prêmio. Pois é, coitado, né. E olha, melhor sequência de ação não roteirizada, Nicole, pai do Jack Bauer no helicóptero, The Undoing. E agora que tá, né, todo o elenco junto, menos Lily Rabe e Peladão, parece que Peladão também não ganhou nada. Temos aí a chacota do ano, The Undoing. Olha, a categoria voltou só pra premiar esse hino. Gente, amei. Justiça, né? Pois eu acho que foi tudo justo, eu acho que mereceu. Eu acho que tem local de fala. Eu acho que tem local de casaco. Eu acho que tem local de gente pelada. Então, tipo, maravilhoso. Viu, gente, incrível. Como ficar pelado dá certo. Exato. E antes de se despedir, o elenco de The Undoing tá aí pra falar sobre o bloco do conjunto da obra, né? Eles vão falar sobre o melhor conteúdo relacionado à quarentena. Então, vamos ver se foram justos, se Grey's Anatomy ganhou aí um prêmiozinho. Sobre, né? Temos aí o terceiro lugar, né? Medalha de bronze. Parks and Recreation, especial no Zoom. Só Darlan viu isso, então não somos capazes, gente, de opinar. E tá aí como, né? Eu sei que ficava passando no fundo, né? A Amy Poehler ficava na frente e no fundo ficava passando a Amy Poehler, né? Não é esse o filme do Zoom que vocês estão falando? É, isso mesmo. Cara, temos aí o segundo lugar, que é Sob Pressão, Plantão Covid Absurdo. Tinha o quê? Que... Eu tô bem chocado. Oh, yeah. Começou a palhaçada. E o primeiro lugar que também foi definido por Darlan, que é o episódio especial no Zoom de All Rise, a série da juíza Lola e do Wade. Gente, meu Deus, as pessoas não votaram nessa categoria, foi isso? Gente, aparentemente, quem votou duas vezes fez ganhar, né? Meu pai do céu, gente. Sabe o que é isso? Todo mundo achou que era Barbada, Corona, sob nova direção Corona. E aí, ninguém votou. Mas... Tá vendo, gente? É assim que a gente perde, Bolsonaro ganha, caralho. Quem foi que viu essa All Rise, gente? Ninguém, foram cinco pessoas que votaram, só que aí quatro votaram em sob nova direção e a gente perdeu. Eu simplesmente, mas não votei não, viu? Só pra avisar. Aí nem quem vê tá votando nisso, gente, como é que pode? Gente. Olha. Olha, mas vamos seguir aí, porque pareceu um monte de hashtag. Não, não tô aceitando, né? Isso não. Não tem como burlar isso não. Vamos trocar agora e botar professor. Troca porque aqui, ninguém vê, então é isso. Mudei a ordem aqui no post. Quem tá aqui de acordo. Ó, se alguém é contra na live, fala agora, em 2 segundos. Não, ninguém falou, gente. Então é isso. Ninguém falou, pena. Então é isso, aí, gente. Vitória de supressão e All Rise. Brasil de novo. Bem, Brasil. Arrasou. Melhor episódio do mundo. Porque isso aí pode depois prejudicar no M, né? Se não ganhar seriedade, a pessoa vai falar, porra, não vamos dar M, né? Então vamos agora para a TBT, né? Relembrar é viver. Queria que Taylor contasse pra gente. O elenco de Friends apareceu ali, tá fazendo uma pequena reunião. Vocês foram bem pagos pra isso. Pra contar, né? Qual foi o melhor retorno aí, a série que voltou à voga. Vamos aí ressuscitar as veinhas, né? Em terceiro lugar, na categoria, tivemos The New Adventures of Old Christine. Porra, né? Mas na ordem ou fora? Ei, eu já sei que o Cristina ganhou, maravilhosa, adoro. Em segundo lugar, né, também na categoria TBT, One Tree Hill. Oh, I don't wanna be in. E Sá, você não viu ainda o segundo, hein? Ainda hoje esperando esse plot. Mas não tinha como, né? A ganhadora da categoria é, né, nada mais nada menos que Fringe, né? Ah, pensei que era na noite ou não, viado, por um momento. Essa ganha sempre no logado, né? Então... As vacas como agora, né? Comemorando a vitória de Disney. Deu sorte que não entrou Melrose. Se não, tinha ganho Fringe, não. E, gente, entrou agora uma pessoa mascarada aí, né, com, na verdade, duas pessoas, corujinhas, que foi o vencedor do ano passado, Masked Singer, pra falar de reality show, né, Zanu? É, menina, e vamos ver que reality show, né, em terceiro lugar apareceu aqui Giovanni Eubank pra ganhar a sua medalha de bronze, The Circle. Lolo, pera, que eu fico feliz, Stay Wild. Porra, Lolo, nem sei por onde anda. E JP, não foi receber esse prêmio? Não, agora que a máscara caiu pra vocês, né? Porque pra mim nunca enganou. Pra mim também não, nem vem. E agora todo mundo abandonou o homem branco, tá vendo? A solidão do homem branco hétero aí, ó, de novo. Eu nunca fui enganado. E em segundo lugar, Shangela saiu da caixa e veio pegar o prêmio de RuPaul's Drag Race. Gente, mas também com tantas temporadas de RuPaul, né, gente? Não tinha como perder. Menino, 45 por ano, né, agora. E ainda vai sendo que 10 tem Shangela, né? Queria, seria melhor. E nunca ganhou. Tá a maior injustiçada ever. Tinha que ter um RuPaul Drag Race Shangela. Pra ela concorrer com ela mesmo. Ia ganhar a menina Sophie Robb, né? Em primeiríssimo lugar entrou Thelminha, Manu Gavassi, Thiago Leifert buscando seu prêmio. Manu já anunciou aí, hein? Vejo uma nova Melrose, né? Esqueci o nome. Ai, meu pai! Maldivas. Malditas. Ai. E tá Rafa Kalimann lá atrás, fazendo merchan, né? Ouvindo beijo. Ah, tá lá. Não, tá lá atrás Rafa Kalimann beijando uma criança africana, né? Ah, é, mas ela falou, né? Primeiro ele aceita Jesus, depois você entrega a marmita. Olha. Olha, socorro, gente. O que o BBB ainda tá fazendo aí? Olha, o reality show tem que ser assim, ó. Viu? Quando chega na metade que fica uma merda, a gente para e esquece. Menina, vou fazer mas... isso com a Fazenda agora? Beleza, tchau. Menino, mas esse BBB foi um hino. Todo mundo falou, Fazenda ninguém lembra, mas agora o BBB foi maravilhoso, mano. Não, e falar em BBB, Bial entrou e começou a declamar uma poesia no palco. Tô entendendo porra, eita! Né? E a nova Carla Gugino se inspirou nele, você sabe, né? Ela falou isso. E eu queria que Sasa contasse pra gente a série Poesia, né? Que deveria ser The Undoing, mas como não concorreu, a gente teve outros candidatos. Estamos lá, né? A saber quem são os três, né, vencedores de série Poesia. Terceiro lugar, a série que te ajuda a fazer o skincare, né? Deixar ela em dia. 911, Estrela Solitária, com Rob Lowe. É... Em segundo lugar, a série que previu o coronavírus. Boca a Boca! Nossa, é a primeira. E em primeiríssimo lugar, aquele momento de tensão, né? O grande cristal espanhol da Netflix desse ano, ou mexicano, não me lembro agora, que é Ctrl Z, a série do Hacker. Não acredito, é o Hacker aqui. Quê? Adoro. Sou eu, o Hacker. Aqui a votação, né? Pra Ctrl Z ganhar. Sou Joe, é Hacker. Hacker. Olha, aí. Eu gostei desse garbo, elegância e conteúdo da premiação, né? Essa série espanhola, mexicana, alguma língua aí que fala espanhol, algum lugar aí, que ganhou, parabéns. Não, e, cara, tá, até começou a entrar uma militância agora, né, que matou Gretchen, porque o povo gostou tanto dessa vitória que eles querem militar a favor. E aí vamos pedir pro Telo contar pra gente quem é a série milituda, né? Ano passado nós tivemos aí a grande vitória de Pose, então temos aí Billy... Como é o nome dele, gente? Porter! Irmão de Dina Porter! Tá fazendo um voo, né? E Blanca, maravilhosa, MJ Rodrigues, estão lá pra apresentar essa categoria. Vamos lá, então. Peraí, não temos telão aqui no momento, então vai ser projetado aqui mesmo, né? É, temos em terceiro lugar Little Fires Everywhere, né? Como série milituda. Que eu nem sabia que esta série era milituda, mas tudo bem. Né? É sim, milita contra a família tradicional pedante. É você viver a vida só porque de casada e largar tudo porque a sociedade quis assim. Mostra como militar com farinha, né? Já lindíssimos pela sociedade. Em segundo lugar, né? Uma e das como séries mais. A sapatão se fode no final de qualquer jeito, foge de casa. Em segundo lugar, né? A gente tem uma das séries mais elogiadas aí do ano, que é I May Destroy You. Ou não, né? Mereceu primeiro. Então, em primeiro, né? Nós tivemos Lovecraft Country, né? Pô, que... também, né? Não tinha como não ser, porque. Porra, a militância é matar a gente, né? Matar a Greg. Né? Militou pois, né? Tanto que o povo abusou, né? Até. É, então, o que manteve a série foi a militância. Se não tivesse militância, não tinha série. Porque ligação de um capítulo com o outro não tava tendo já. Era como o Leandro diria, uma série que tinha muita mensagem, né? Mas a trama por trás da mensagem não tava muito clara. É verdade. Mas, Ana, você gosta de PNC? Oi? Depende de qual, né? De série, não. Agora, dessa coisa, não podemos falar de verdade. É, olha, o vencedor da série PNC do ano passado foi Ozark, mas não tinha ninguém do elenco para receber, então foi Ana Sofia. Mentira, a gente não sabia o nome de ninguém de Ozark, por isso que a gente não chamou. Eu adoro que Ozark ganhou PNC ano passado e esse ano ganhou como Ainda Vive. É, então vamos lá, né? PNC em terceiro lugar, Eu Posso Destruir Você. I May Destroy You. Gente, amei lembrando tudo. Não é, mano. Isso é a música da Lorde? Da Billie Eilish. Billie Eilish, né? Em terceiro, em segundo lugar, me desculpa, Servan, o Baby Reborn tá tudo aqui. Gente do céu. Ah, mereceu primeiro lugar. Me acho. E em primeiro lugar, Watchmen. Ah, Edna, o ovo do Dr. Manhattan. Aí não teve como discutir, né? O vibrador é só aceitar. Aqui, ó. E foi o único prêmio de Watchmen na noite, né? E se deu por satisfeito, né? Sim, merecidíssimo. Não era nem pra estar aqui. Mas, não, assim, que bom. Pelo menos foi uma PNC, não era tão PNC assim, né? Tipo. Porra, imagina. O que é mais PNC que ótimo, né? Olha, é de quadrinho, né? Já não é tão PNC assim. Mas vamos falar de coisa que apodreceu, né, Sassi? Porque ano passado a gente teve aí a vitória. Hugh Grant de novo? A vitória foi de Game of Thrones, então Hugh Grant entrou com D&D, né, pra poder fazer esse anúncio. Adoro! Então vamos lá pra descobrir qual foi a série que apodreceu na cara da gente. Começando com Elite em terceiro lugar. Mas já, gente. Nem seu elenco. As crianças estão até se matando aí, ó. Elite toda se jogando aí. Em segundo lugar. Ficou matando minha pequena Eva. Ah, tão boa. Essa daí é justíssima. Boa, uma barra. E a série que apodreceu, eu diria que nunca foi boa, na verdade, que é Os Bois. Gente, eu tô nessa. Nunca foi boa. Ah, na terceira temporada a gente fingiu. Essas séries... Boa, né? Não, não é. É assim, ó. Tem 3 episódios bons, aí a gente fala assim, tem futuro. Se bem feita, pode... Né, MDM, né? Se bem executado, pode funcionar. Aí a gente fica na esperança, e aí a esperança vence o medo e a gente se fode lá na frente. Porque... Adoro. Caminhão atropelou a paixão. Exatamente. Ah, a gente fica feliz pela vitória de The Boys, na categoria que mais merece, né? The Boy. E olha, vamos agora para a minissérie, série limitada, né? Que foram. E porque é uma categoria difícil, né? Porque a gente pode premiar hoje, a mãe vira série. Sim. Uhum. Quem tá apresentando é Tony Collette, porque Unbelievable ganhou ano passado. E Tony acabou de chamar aí. Unbelievable! Chamou a Yarabella, né, pra receber a Micaela por I May Destroy, o terceiro lugar, o bronze, né? Gente, maneira essa série, bem falada, né? Não conheço. famosa. Segundo lugar aí, Repeteco, pra Sassi, Paul Mescal pelado, né, por Normal People, pra ela pegar o martelão. Gente, esse filme do Paul de Mescal. Né? Ele é todo doce, né? O retorno dela ao palco, Reese Witherspoon foi lá com Kerry Washington receber o grande prêmio de Little Fires Everywhere, com a melhor série limitada. Não acredito. É, Kerryzinha deve ter ido catar a Reese no banheiro chorando e falou, mulher, se te levanta e anda. Você tem que superar esse trauma. Vou junto de você. Vamos lá. Gente, fiquei bastante feliz pela vitória de Little Fires. Acho que era uma das que eu mais estava torcendo. Então, Reese, obrigado por você ter voltado, né, pra esse momento. Eu pensei que podia ganhar a Reese por Younger, a participação dela que ela salvou lá, Reese. A editora, né? É. Olha, mas, Érica, nós recebemos aqui também uma nota da academia dizendo que foi burra, né? E incluiu uma categoria também para a melhor série documental. Que é Amor no Espectro, né? Não tem dúvidas. Então, aê! Tá toda a galera lá recebendo seus martelos. Tem uma galera que tá meio, tipo, confusa assim com o martelo, mas eu tenho certeza que eles vão se resolver, né? Gente, calma. Vai ter uma explicação em breve. É meio lógico, não faz sentido, mas. É povo neurotípico, é estranho. Eles brincam com martelos e acham legal e botam em caixas de violino. Autistas não fazem isso. Anota. Sim. E galera, né, tá se despedindo, agradecendo e tal, e tá entrando no palco agora o Clube das Babás pra anunciar a melhor série de jogos. Gente, que mania, será que elas... Gente, eu pensei que era Clube das Winx, fiquei como agora? Ai, meu coração foi na boca. Ah, porque podia ser elas apresentar, né, fazer uma promo. Saiu o clipe, né, o trailer. Ai, gente, agora tá lá, né, todo elenco jovem, né, aparecendo pra esse momento, né? Começou a tocar a música da Malhação. Se você ia cantar do Big Brother. O que tá acontecendo? Eu senti um se você... Aí o quê? Deu pane. Pane no sistema. Então vamos lá, em terceiro lugar, a série da bicha que trai a namorada, né? Love, Victor. respeita, meu love. Olha, não, a diarista fica falando só a gracinha, diarista, né? Trouxe seu mop, amor? Trouxe o mop hoje? Trouxe, tá do lado do seu aí, amiga. Trouxe o... coisa pra limpar madeira também, os alumínio. Trouxe o vejo também. Gente, mas a série já não acabou, a Desempreguete? Então, entendi. Lugar, ela não agora vem só fazer a faxina depois que ela ficou defendendo as sapatão lá e só fica agora fazendo faxina. Ah, quem só passa todo pano. Lugar. É, todo lugar. Isso. Ele vem pronto pra fazer a faxina. Little panos everywhere. Olha, gente, a pessoa não supera, né, gente? Little panos everywhere. Ah, eu não supero, não. Tá errado, Zanon. Uma bruxa aquela mulher. A bruxa. Nossa, podre, Mackenzie Davis. Eu peguei ranço. Gostava. Eu peguei ranço da atriz. Olha. Em segundo lugar, Júlio Fantasmas. Mas pano sendo passado, porque fantasma é aquele, né? Lençolzinho que fica andando por aí. Olha, Charlie e Owen ali atrás dos bastidores foram pegos. Se pegando, pegando, né? Né, gente? E em primeiro lugar, a série fofinha Eu Nunca. Gente, eu nunca surpreendeu. Oh, eu nunca vi essa série, gente. Menina, mas qual você viu dessas aí? Dessas aí? Nenhuma. Mas eu vi o trailer de Julius Fantasma. Olha aí. Que categoria feel good, né? Mais uma vez, Stargirl e em último aí, a Trumpista. ai, perdeu na eleição, perdeu aqui. Olha, mas estamos encaminhando para a reta final dessa cerimônia. Eita. Porque temos aí o pessoal de Sex Education, que foi vencedor do ano passado, para falar da melhor nova vencedor série. Vencedor desse mesmo. Ano também, né? Sim, mas é que eles venceram essa categoria, né, de nova série ano passado. Tô achando que tem uma proteção para essa série aí. Pois é, e aí Taylor tem que contar pra gente o que rolou aí, gente. Qual será? Tem tanta série nova concorrendo, boa, que eu tô na expectativa. Tu tem a lista completa aí? Tem. Das concorrentes. Vou pedir pra produção te mandar. Vou mandar na ordem que ficou, tá? A votation. Ah, tá. Categoria melhor nova série, né? Em que a gente teve... assim, muita coisa boa, Ted Laços, né, Darlan aí comemora. Muita teve coisa Zoe, boa, Ted Laços. Teve Zoe, teve Morning Show, Mythic Quest, né, então assim, muitas concorrentes. Noite Adentro, né, grande. Jericó não tava concorrendo? Noite Adentro, Servan também tava. Tá, também. Tá. Exato. Vamos lá, né, Martelinho de Bronze vai para The Morning Show. Né? Eita, Reese voltando. E aí, esse é o ano da Reese no Brasil. Sim. Finalmente reconhecida. E ano que vem tem Juliana, né? Na série. Veremos. Vamos ver quantos episódios dura, né? Isso. Martelinho de Prata foi para Bom Dia, Verônica. Né? Olha, Rafael Montes agradecendo. Que susto. Você quer dar Bom Dia, Vietnã. E a grande ganhadora de melhor nova série foi Zoizinha. Né? Zoe Chanel subindo no palco. Gente, esse momento é meu. Ai, amei, gente. Amei. As três. Com muito sua boas. Little voice. Olha, everywhere. Não, e agora pode anunciar como Emmy Winner, seriedade Winner, né? Pra nova temporada que tá chegando aí. Então, como? Ai, gente, Zoe é tudo pra mim. Eu tô muito ansioso. Zanon, cadê a foto do amigo de Zoe aí, Zanon? Você... cadê? Não tá no filmou? Tá aqui, ó. Filmei. Viado. Ai, sai, demônio, sai! Casal podre! Podre! Podre. Ó, você pode ser no armário, você não precisa ser escrota, não, tá? Só isso. E outra, eu já vou logo avisar. Ah, porque ela não defendeu a menina. Elas conversaram no quarto. É, no quarto ela falou, ah, você era culpada, não. Mas na frente da família ela ficou com galho dentro e não falou nada que a garota não tinha roubado. Bandida, mercenária, vagabunda. Essa é a cast rap. Eu ouço 24 mil horas de logado por ano. Tem esse direito. Gente, é engraçado que o Taylor falou sobre Zoe agora, eu dei uma bugada aqui, porque eu não tenho certeza se a gente falou sobre o prêmio Amor de Kenga, né? Que é a personagem poderosa prevista. Não, não, falou. Não. Olha, a produção vacilou aí, então eu trago, eita, pra vocês, aproveitar que o elenco de Zoe já tá ali. Terceiro lugar, Fellow, Elizabeth Gillis, Dinastia, né? Gente, terceiro? Comeback. Pois é. Segundo lugar, Comandante Marcela, Laila Garim, mandou aí uma música do Spotify. Comandante dela. Marcela, que tá em The Mandalorian, fez uma participação de Mandalorian. Contra Sokatano. Uhra, lutou pra caralho. Soca e tudo. O primeiríssimo, Mo, Doutora Bailey, Alex Nielsen. Ai, não, e... Garoto, que... Gente, olha só. Gente, a gente está zoando. Aí o nego vai vir aqui a militância falar que a gente está sendo racista porque a gente está falando que por é tudo igual. Não. Mas, é isso. Não é isso, porque Alex é igual a Doutora Bailey. É que Alex, ele é igual a todo mundo. Alex é multifacetado. A brincadeira é com Alex, não é com as outras pessoas. Entendeu, é, gente? Não é que assim, Bailey, Octavia Spencer, né? No caso, não era Bailey ali, não, o Sasser, era Octavia. É, então, não é que são pessoas parecidas. Mo ganhou 2 prêmios, né? Pois né? É, menina. Rock ele ganhou de amizade. E Mo de Kenga. E melhor Kenga, né? Mo, né? É, Mo de Kenga, né? Sim. Pois é. E Rachel Brosnahan, né, a Mrs. Maisel, tá entrando aí pra anunciar a penúltima categoria, melhor comédia. Acabou a série, gente? Acabou? Não, né, tá aí, com muitos fillers. E aí, Sassi vai contar pra gente. Se quiser falar todos os competidores, Sassi, né, fica à vontade. Então vamos lá, né, tivemos aí os indicados da premiação foram Superstore, Younger, Sex Education, Schitt's Creek, One Day at a Time e She-Ra. She-Ra, melhor comédia. Faz sentido. Eu não entendi, mas tudo bem. Enfiaram She-Ra em tudo. É porque desenho entra em comédia, sabe? Essas premiações que não sabem onde encaixar as coisas, aí enfia em comédia. Aí em terceiro lugar tivemos, né, Educação Sexual, né? Proibido pelo governo Bolsonaro. Sex Education. É, abaixo da ideologia de gênero, que absurdo. Segundo lugar, tivemos She-Ra e as Princesas do Poder, que eu não consegui entender comédia. E claramente, não é comédia, mas ganhou. E claramente manipulado por Leonardo Oliveira, primeiro lugar, Schitt's Creek. Porque é a única pessoa que viu isso, né? Eu vou te você contar, e Henrique votaram o robô pra votar. O M fez esse lobby, eu não posso fazer nada, meu a querido. Cara nem treme. A cara nem treme, hoje. Né? Eu não posso fazer nada se o Superstar ficou em último. Foi. Caraca, olha só. Cara, é muito absurdo, né? Na moral. É tipo assim, não tem nem o que comentar, né? Ai, gente, olha. A cara de pau é uma coisa que me assusta. Muito feliz pela vitória de Alexis, né? Que passou por tudo que ela passou sendo sequestrada em navio pirata e tudo pra poder ganhar esse prêmio. Tá lá, agradecendo. Muito feliz. Não adianta fazer referência que ninguém viu, né? Ninguém sabe o que é. Se você falar que tinha um abraço pro Ganso que mordeu um cachorro e saiu flutuando pelo mar sem fim e chegou na lua, a gente vai acreditar que aconteceu. Mas você viu o mesmo personagem de o Daniel fazendo matador de peixe no filme da Sapatão, então você viu o Schitt's Creek. Menina, se você falar que teve um musical de Mad Men nele no episódio, é igual o musical de Mad Men sobre drinks, que tá aí até hoje. E fechando a noite aí, né, temos Lucy Liu, Mari Margarete, Branca de Neve, Daddario, né, e a outra atriz que eu esqueci, quem é? Ah, é a Simone de The Good Place, bicho. Menina, gente, eu descobri um filme, Amanda que descobriu um filme, que tem Thaísa Farmiga, Soldado Invernal, Alexandra Daddario. Olha, olha. E é de Shirley Jackson, adaptação de livro de Shirley Jackson, da Mansão Hill. Shirley Jackson. O elenco de Why Women Kill tá lá, porque né, ganharam como melhor série drama do ano passado. E agora nós vamos descobrir quem ganhou a melhor drama, né, de 2020. Vou falar de cima pra baixo, fora do pódio, tá? 3%, eita, último lugar, mas primeiro em nossos corações, né? Nossa! Pesador. Não, primeiro final, não, mas terceiro pelo menos tava. Pois é. The Good Fight, na sequência, quintão aí. Quarto lugar, Sucessão. Né? Grande série de Sassi. Sassi não votou, agora... né? Não tem bots. Pois é. E vamos agora para o pódio, né? Que é de terceiro lugar, Little Fires Everywhere. Não acredito que além de série limitada ganhou. Drizzy tá lá chorando, abraçando a Ana Sofia. É uma loucura. Falou que vai adaptar mais 88 livros, né? Pois é. De mulheres que têm problemas em casa. Garantiu mais Younger aí, o spin-off de Hilary Duff vem, né, com o Reese. Segundo lugar, Bojack Horseman. Quê? Caralho, isso é drama? Oi? Chegamos. Que ano é esse, Brasil? Quem votou nessa merda? Olha, a Aline Diniz. Olha, te contar. E o primeirão, né? Todos os Pearson comemoram This Is Us, a grande vitória. Olha, eu só tô feliz que This Is Us ganhou, porque, puta merda, já pensou burro Ross Jackman? Não, e Mandy Moore grávida no palco, beijando o Miguel. Ai, que doido. Comemorar. Velha, né? Não, na verdade, beijão triplo aqui, ó. Miguel, Milo e Mandy Moore. Olha. Olha, só faltam estar vestidas que nem Britney, Cristina e Madonna, viu? Né? No Sterling Cabral começou a tirar a roupa agora, dançar, né? Adoro. Falou que... Porque ele nem gosta, né? Ah, ele é nosso elenco. Amado. Gente, adoro que ele pegou a foto de verdade. E aqui é o mozão, né? De todo mundo. Amo. Outro arqueiro. Gente, não. O que que... Toby ou é Randall? Não, é Randall, gente. Nada contra Toby, né? Que a gente crossfiteiro aí. Burrosse, gente. Quem olha, botou o... Eu tô chocado com o Bojack e com o Schitt's Creek nesses. Não, e os atores aí que fazem o Toby e o Miguel estão fazendo o protesto deles, né? Contra o cancelamento de On The Era Time, dizendo, sim, que não se cancela Rita Moreno. Mas ao mesmo tempo comemorando, né, gente? Essa coisa é agridoce da seriedade que nos traz. A gente encerra a noite, né, nesse ápice, nesse auge Skywalker. E muito felizes, né, pelas vitórias aí de Bojack, Schitt's Creek, Ana Sofia. Exatamente. Não, cara, mas pra mim o saldo só 18 é ganhado. Little Fires, This Is Us, eu tô feliz da vida. Pra mim o que mais valeu foi que a gente roubou e botou Superstore Coronavírus lá em primeiro lugar. Não foi Superstore não, garota. Foi Superstore. Eu sei, eu tô brincando. Agora, ai, gente, obrigado, né, pra todos que acompanharam aqui pela live. Ficamos tristes que Darlan e Leno não puderam comparecer porque os peladões deram uma sabotada na conexão deles, mas com certeza ficaram felizes também por alguns prêmios aí, como da Frigideira, né, Jericó, Criança Mais Fofa, os dois com certeza ficaram representados aí. Leandro, você não ficou mais feliz porque não tem melhor Landscape, né? Pois é. E eu vou aproveitar aqui que tá, né, 60% do elenco do logado pra perguntar o que que vem aí de fim de ano, crianças. Melhor vinheta da Globo, né? Vem aí, né? Aquela vinheta maravilhosa. É o novo dia. Menino, temos aí, né, contagem regressiva, dois programas pro final do ano, né? Salve-se quem puder. E é isso, gente. Vamos ter aí a última pauta quente vindo aí, aquela... retrospectiva gostosa e marota aí pra gente botar a pá de cal em 2020, né? Dois programas é a sua contagem de gravação, porque eu sei que já tem mais dois pra sair aí depois dessa live, né? Que vai deixar as pessoas embruxizadas, né? Exato, tem com dois. Com bruxismo! Não... Vão ficar todas roendo assim de ódio. Adoro. Né? Mas tem aí, né, domingo, em algum momento do seu dia vai sair o programa aí, né, e pra gente encerrar a temporada aí, dois programinhas, sucesso, pra terminar essa temporada aí com 61 episódios. Eita. Me ajuda, sim. Deus, eu tô muito cansado. O já amanheci cansada, né? Tentou o Syndicate numa temporada só? Desespero por medo do cancelamento? Menino, eu acho que eu fiz tanto podcast quanto o Jovem Nerd faz no ano, menino, e tudo de graça. Não, duvido, você fez mais, Jovem Nerd Preguiçoso pra caraca. Porque eu não conto os podcasts que eles fazem de merchan. Eu só conto os podcasts de assunto. Ainda mais se você contar número de horas. Nossa, se você contar número de horas, cast, então, não tá nem perto. Não vamos fazer esse processo acontecer nos últimos minutos. Menina! É verdade, pode ter. Tem alguns podcasts que fizeram, sei lá, 50 episódios, aí deu tipo 3 mil minutos. Aí a gente fez, sei lá, 57 e tem tipo 8 mil minutos, sabe? Olha aí. Uma podcast de uma hora, desculpa, gente. Pra mim não é podcast. O logado, a verdade é que se você quiser passar 2021 inteiro ouvindo os logados de 2020, você consegue. Não precisa nem dormir nem nada, é só deixar tocando que. Aí, a gente pode ter férias em 2021. Vai acontecer durante as férias, né? Durante as férias, você deixa tocando os programas desse ano aí pra sempre, entendeu? Sim. Eu fiz isso na quarentena, né? Por isso eu bati o recorde mundial de logado. Cadê? Cadê meu prêmio? No livro. Vem aí, sua plaquinha, tá vindo a sua plaquinha. Mas, Érica, você que é gamer, né, que é live, streamer, conta pras pessoas como é que elas descobrem o seu Mythic Quest por aí. Então, agora, gente, sou gamer. Quer dizer, sempre fui gamer, né, desde o Atari. Mas, na época do Atari, gente, a gente usava TV de tubo e não tinha internet. Então, não dava pra fazer o que eu tô fazendo agora, que é fazer lives. E aí eu estou na Twitch. Eu tenho um canal no YouTube, mas é só pra poder chamar a atenção. Mas, na verdade, estou na Twitch. É twitch.tv/Erica Toretto. Muito veloz, muito furiosa. Nolan curtiu. Valeu, Nolan. Tamo junto. Nolan e aí Geraldo. Você... Não, o Cristóvão, que tá puto com a Warm, com toda a razão. E aí, lá tem games. Eu jogo games e converso com pessoas que estão falando. Você joga games? Então... Gay, jogo pela, gays em todo lugar, pela janela, everywhere. Gays everywhere. E também. Little gays everywhere. E também agora, em vez de fazer no YouTube, ou então fazer no IGTV, eu resolvi fazer meus unbox. Porque eu só faço unbox, porque ler eu não leio, né? Mas aí eu faço os unbox. Unbox de livros. E daqui a pouco eu vou fazer os reviews dos livros lá também. E também falar de série que eu vejo, que vocês estão vendo, não são muitas, né? Mas The Mandalorian eu tô vendo. Tô vendo aí, ó. Quem? Fica a dica. E então eu vou fazer tudo lá na Twitch. Então quem quiser ver lives de games, mas também saber os livros que saíram do meu Unsacolin. E a frigideira que eu comprei tá lá também. Então, é só entrar lá. É twitch.tv/Erica Toretto. Tô colocando aqui na câmera imagens exclusivas da minha gata nesse momento. Desmaiado, né? Achei que era um peixe pra uma passeia. Gente, obrigado a todo mundo da live que tá aí, né? A participação não foi tão intensa hoje, mas também a gente tava aqui na loucura da cerimônia, então não deu pra olhar tão bem as mensagens, mas agradeço muito a todo mundo que participou, né? Senti falta aí, Nath, você me prometeu, né? E não deu os caras. Nath será a gente com a Dirne. Ah, falta. Exatamente. Ali, Manuel. Revoltado que não ganhou nada. Pois é. Então, muito obrigado. Programação dos seriadores aí também, viu, gente? Seguimos aí com o um podcast do Trajeto sobre... eu ia falar Little Feather. Trajeto? Trajeto da Escrita vai ter aí Flores para Alger, né? Um programa muito especial com os vizinhos de Erika fazendo grandes considerações, né? Nas caixas de som. Inclusive na live da Twitch também eles estão lá. Sim. Vamos ter aí, enfim, a parte 2, né, do programa Séries que nos marcaram, com Eric e Camis quebrando aquele barco. Menino, eu te esqueci que tem esse podcast. Uma loucura. E talvez, não posso prometer nada, tenha um conto de Natal do Sed aí com um personagem que vocês estão muito curiosos pra saber onde andou colocando esse peru. Vamos ver se vai rolar. Ai, não acredito. Será que vem Sebentinho por aí, menino? Tô muito nervoso. Garoto. Little Sebento Everywhere. Sebentinho pode muito bem ter virado a série do filho que bate na mãe. Que no caso bate no pai. Na verdade, não bate ninguém. Tem que bater na irmã, porque só sobrou a irmã, né? Sebentinho. Não, ele tá morando com a mãe agora. Tá. Mas ele tinha mãe? A mãe louca da Bíblia dele recebeu ele com a irmã. É, porque eu sei que o pai morreu, mas aí eu fiquei confusa agora. Então ele pode estar realmente batendo na mãe. Pois é. Esperamos que não, né, Sebentinho? Não, espero mais dele. Então é isso, espero, gente. Um grande beijo, né? Fiquem de olho nas programações de fim de ano. E obrigado vocês fazerem esse prêmio tão épico, né? Que martelou todo mundo. E deixou todo mundo pelado, sem roupa, nu, com a mão no bolso do casaco. Tchau, Xamander! Tchau, Xamander! Tchau, gente! Tchau, valeu, gente! Whatever they be. Gente, o que rolou? Cadê todo mundo? Como assim o Seriedade já acabou? Gente, comprei roupa nova, fiz cabelo, polidente e nada. Cheguei aqui atrasada, é isso mesmo? Puta merda. Mas ó, pessoal, só dando uma satisfação pra vocês. Fiz tudo isso, me preparei, me arrumei, mas na hora H, acabou a luz dessa merda. A Polônia resolveu virar Revolute e só funcionou a luz à base de pendrive. Como a gente já tá em 2020, não tinha o pendrive em mãos, a luz só voltou quando a gravação já tinha acabado. Então eu tô mandando esse áudio pra mandar um abraço pra vocês, pra agradecer que vocês participaram, votaram, deram sangue. E aí a gente teve essa maravilha de premiação aí, né? Só sucesso. Então, muito obrigado. Se tudo der certo, no Seriedade 2021 eu vou estar firme e forte. Valeu? Um grande beijo pra vocês, um abraço e até a próxima. Oi?